Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando, detratores do ocultismo, vamos fazer todo mundo hoje chorar sangue? Vamos! Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre a Roda do Ano. E pela primeira vez nesse podcast eu estou gravando um tema em que eu não faço a mínima ideia do que seja. E na minha direita temos aqui ela, Zuliana Ponzilacqua. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Tá bom? Fiz até um fade. Aquele ecozinho, assim. Ou ecozinho. Ecozinho bastante. É, e temos aqui ele também, Vinícius Ferreira. Oh. Escola Janiniana. Como que é o nome? Tradição Janiniana. Sara Janiana. Sara Janiana. Caralho. Temos aqui ele, Marcos Keller. Por favor, me ajudem na imitação do peão da casa própria. Nossa, apareceu o Gugu aí no fim, né? Olho! Pra mim é tudo ali, naquele limbo dos apresentadores dos anos 90, né? E temos aqui ela também, Lívia Andrade. Quero dizer que na minha experiência, não importa se a roda gira pra direita ou gira pra esquerda, na altura do Equador é sempre quente. É verdade. Ok. Tá bom. Ah, entendi. Ah, você é do Amazonas e tal. Tá. Ah! Entendi a referência. Entendi. Não era sexual, não? Era só uma referência ao Amazonas? Eu fiquei pensando em roda também, roda. Tipo, quente, roda, quente. No Equador. Equ é a dor. É mais forte. Equ é a dor e a roda. É que a gente tá sempre alinhado na quinta série, né? A gente teve que agora dar um ajuste fino. Subiu, ensino médio. Subiu pro primeiro colegial. Jesus amado. Você vai saber, assim como eu, o que é a roda do ano depois dos recadinhos. Aru, aru, testando, desce a música, maestro Sheiliane. Tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes? Esse aqui é o momento dos recadinhos. Rapidamente, pra você voltar a escutar o seu podcast preferido, ou entre os 10 preferidos, você que sabe. Quando esse episódio estiver indo pro ar, o financiamento coletivo da Penumbra Livros para trazer os 40 servidores para o Brasil deve estar atingido aí seus 80%. Mas 80% não significa 32 servidores. O projeto é tudo ou nada. Então, ajudem a Penumbra a bater a meta para a campanha se tornar uma grande pré-venda. Não comprou ainda? Chega lá, o site é seguro e há várias formas de pagamento. Já comprou? Espalhe a palavra nas mídias sociais, roda de cafezinhos, grupos de família. Vamos fazer acontecer, rapaz. E pra você que não sabe, está dando mole dia 8 de dezembro, das 12 horas às 21 horas, no House of Food SP, lançamento da antologia Mitografias, Mitos Modernos, com o lendário hambúrguer da Ouroburger. Você que não sabe, ouro não é de ouro, de pepita de ouro? É ouro de Ouroboros? Olha aí, rapaz, finalmente o Léo tirou aquele nome de demônio da porcaria da hambúrgueria. Ai, um dia eu vou contar essa história aí pra vocês. Vai ter, além dos hambúrgueres cara, de verdade, quem teve no Freakout sabe o que é esse hambúrguer. E vai ter também uma barraquinha da Penumbra. Além, é claro, da presença de vários autores para pegar aquele autógrafo maroto e gastar 2 dias de prosa. Me comprometo, estarei lá nesse evento também, você pode conversar comigo. Para quem não conhece esse projeto, Antologia Mitografias, é uma antologia de contos premiadíssima que está sendo trazida pela Penumbra Livros. E, cara, é super elogiada. Eu já tenho o meu, olha aí, antes de todo mundo. E, cara, a garanto, para aquele resgate da mitologia. Como é que funcionaria hoje em dia? Você descobre na Antologia Mitografias, Mitos Modernos. Bem, bora lá continuar pro podcast que ficou sensacional. Vamos lá, galera. Roda do tempo. É do tempo? Do ano? Do ano. É porque tem tempo, né? Tem a ver com calendário, né? Tem essas paradas, né? Mas o que que é? É relacionado a um tipo de crença ou é geral? Tipo, a gente vai falar aqui, por exemplo, daquele dos católicos lá, o quaresma, por exemplo. Vai ter quaresma aqui não? Ou não? Vamos falar de quem veio antes, né? Da onde que os católicos tiraram a quaresma? Não, que porra de tema é esse? O que é a roda do tempo aí? Eu quero saber se veio daí. Provavelmente. Aí os fenícios levaram do Egito até... A Pedra da Gávea. Até o céu. Até a Pedra da Gávea. Com escala da Pedra da Gávea. Entendi. Pois certo. Mas beleza, mas o que é essa roda do ano? Vamos lá. A roda do ano, ela é popular hoje através dos wiccanianos ou wiccanos. Por quê? Porque é a celebração de todos... Então, assim, nós estamos observando tudo que está acontecendo, todas as trocas de estações, tudo que está... Os solstícios, os equinócios, primavera, verão, outono, inverno. E estamos comemorando cada uma dessas passagens. Existe uma linha histórica que tem a ver com o deus e a deusa, e aí tem uma historinha que vai sendo contada. Então, nasce... A criança, aí ela fica adulta, aí na outra festividade. O deus e a deusa... Aí depois nasce gente, aí depois o deus fica velhinho. Aí depois... E assim vai, né? A gente vai contar direito tudo isso. Mas ela hoje é popular e as pessoas conhecem mais por causa dos wiccanos e porque os wiccanos dizem que isto está tirado da tradição celta. Há discordâncias. Há controvérsias. Entendi. Porque, afinal, comemorar as passagens do ano, comemorar a colheita, comemorar a chegada da primavera, não é exclusividade do celta. Então, por isso sim, que há claro. Uma discussão do tipo, olha, talvez seja um pouco antes. Vamos observar isso. É, quando tem aquele ateuzinho que acabou de descobrir os memes de Facebook da Theia, a primeira coisa que ele aprende, segundo a Theia, é que Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. De onde que vem isso tudo? Qual é a primeira... Qualquer tipo de expressão no calendário religioso, cerimonial, a gente pode ser considerado como roda do ano ou não? Se tiver ligado a cultivo da natureza e observação da terra, é uma roda do ano. Por exemplo, signos. O zodíaco é uma roda do ano. Até mesmo o católico, né? A observação do ano católico é uma roda do ano porque eles fizeram de tudo para se impor em cima das festividades e das datas importantes dos pagãos. Então acabou a roda. Pagões, pagãos ou pagães? Não, é total. Tipo, Natal é o Solis Invictus, né? Que é onde você tem o... Festas juninas, que é São João das Fogueiras. Quaresma. Festa da colheita animal. Inclusive come as mesmas coisinhas. Come comidinha de milho. Come pé de moleque? Na roda do ano celta, não sei se tinha essa iguaria lá. Mas tinha moleque? Se não tinha, moleque tinha, bastante. Não, alguém comeu. Inclusive eu, moleque. Ok, é. É, a gente conta que nenhum católico tá escutando o Magicano. Sim, a gente. Se você tiver. Se for católico, você não pode ficar passando pano pra padre pedófilo também, pelo amor de Deus. É. A não ser que você tenha sido comido e esteja com vergonha. É. Aí você vai passar o pano na rola do padre. Abraço, padre Wesley. Não quero. Abraço, padre Wesley. Doido tem qualquer religião, né? Vamos lá. Mas então, o lance todo da roda do ano é que me corrija se eu estiver errado. É um acompanhamento dos processos cíclicos que acontecem ao longo de um ano de acordo com eventos ligados ao sol. Sim. É o evento em que o dia e a noite têm a mesma duração, quer dizer, o sol e a ausência de sol têm o mesmo período. Tem um período de mais sol, tem um período de menos sol e tem o outro período de sol e noite iguais. Uhum. E tem as coisas no meio do caminho, que são os festivais de colheita. Mas tudo isso tem a ver com as culturas agrárias. E, se a gente está falando de celta, tem a ver com a Europa de forma ampla. Celta não é só na Inglaterra, tinha celta na França. Leia Asterix para entender os celtas. Até onde estavam, né, os celtas. E eu queria só não falar só de celta também, porque, por exemplo, se é celta, se a gente for colocar, a gente traz as tribos pré-germânicas, século 1 ou 2, né? Essa história aqui é tua. Porque Tô falando por causa do contato com o Império Romano. Antes disso, a gente talvez tenha um povo que vá um pouco anterior, mas eu já não sei como é que a gente tem, porque a gente não tem dados. Asterix me contou, se chama Pictos. Os Pictos. Aí tem os Godos, Visigodos lá do lado também, tá todo mundo ali, né? Os Ostrogodos, que eu nunca sei quem é quem nessa porra. E aí, se a gente quiser puxar mais anterior pra tempo, por exemplo, não puxando sardinha pro horóscopo, não, que eu quero mais é que se foda, mas a astrologia que a gente tem tradicional, ela é um calendário. Antes de você ficar, ai, será que eu estou no meu inferno astral? Ai, será que tá tudo bem? Como é que tá as coisas? Não sei o quê. Ela era um calendário. E a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, que o que acontece é que a galera organizava o calendário segundo aquilo que eles observavam. Então eu observo que tal é período do ano, é o ano que os carneirinhos estão tudo pulando e eu tenho que tosquear os filhos da puta. Aí logo depois disso, eu percebo que tá na hora de eu começar a preparar a terra pra ser arada. Era praticamente um mnemônico, né? Sim. Total. Sim. Total. Aí a hora pra ser arada, eu boto o boi pra trabalhar. Né? Aí depois disso eu tenho lá um período em que a terra já tá arada, eu tenho que cuidar e eu tenho que deixar a família trabalhando ali, a família tem que ficar junto. Aí eu vou montando esse tipo de coisa, sei lá, caranguejo saiu da água nesse período. Tem a cheia do rio, né, que é sempre num período. A cheia do rio que acontece naquele período. E aí vai no meio, quando chega mais ou menos no meio, né, que normalmente a gente trabalha com Libra ali no meio. Libra acontece em... agora, né? Setembro pra outubro. Se você for parar pra olhar, Libra é aquele sinal de equilíbrio, né? Exatamente, que é o meio do outro calendário, que é quando você tem a troca de estação. Pra gente é primavera, lá é outono, né? Isso. Lá é outono. Então é por isso que fala que o signo de Libra tá associado ao outono. E aí você tem a transferência da coloração de tudo. Então é como se eu estivesse vendo... E aqui a gente não percebe isso, mas na Europa é incrível. Bateu outono, no outro dia tá tudo marrom. Né? Eu tô hoje aqui, não é dia 20 de setembro. Tá tudo lindo, maravilhoso, normal. 22, tá tudo marronzinho. É incrível, assim. Quando eu morei na Alemanha, eu nunca vou esquecer um primeiro dia de primavera que no meio do nada tinha uma florzinha, tipo, coloridinha, assim. Era muito assim, nossa, começou a primavera mesmo. Olha, essa aqui eu sou a primeira, yes! Dedo do meio pro inverno, né? E aí depois, assim, depois de poucos dias, tava tudo uma floridinha, assim, super bonitinho. É uma coisa que troca muito rápido. E isso que eles reclamam, que agora não tá mais assim, então certo, vocês não moram no Brasil, bicho. Eu nunca vou me esquecer da época que eu tinha essa concepção de, na Europa tudo funciona, né? Inclusive as estações. Fui parar na Escócia no dia 19 de abril. Já parou de fazer frio, né? Nevando naquela merda. É que a Escócia meu colega. É outro... Escócia é outro lugar mais. É um outro país, né? Faz o tempo que quer. Desde que chova, faz o tempo que quer. Está pago os oferendas? Naturalmente a gente tá perdendo isso por causa de aquecimento global, né, bicho? Tá ficando tão aquecido que tá nevando. Olha aí, ó. Não. Eu digo que as estações estão meio doidas agora por uma questão de calendário. Teve um papa que pulou lá quando saiu do Gregório pulou, né? O Gregório percebeu que tava fazendo merda no calendário, pulou uns dias e instituiu o calendário gregoriano. Eu acho que filha da puta. De outro papa pra pular de novo, porque eu acho que deve ter acumulado um tempo. E, por exemplo, agora a gente já deve estar em dezembro, na verdade. E acumulou. Tem um erro aí. Tá vendo? Culpa é do Papa. Anota culpa aí. É do Papa que não pulou de novo. Só o Papa Chiquinho pode ajudar. Entendi. Cadê o caderninho do pau no cu? Então, pau no cu do Papa deve ser muito pecado, né? Desculpa, gente. Não é a minha intenção. Não, esse Papa não. Esse Papa é legal. Né? Esse Papa é legalzinho. Interessante é porque, assim, quando a gente leva esse tipo de coisa, é que hoje, pra gente, é meio... frívolo, você parar pra pensar, fazer uma comemoração dessa, porque, no fundo, isso não afeta em nada a nossa vida. Eu discordo. Não, calma, deixa eu me explicar, por favor. Eu sou o cara que não entendo nada aqui, então eu faço essas afirmações completamente irresponsáveis, é pra vocês me darem porrada mesmo. Porque é o seguinte, pra um maluco desse da antiguidade, ele fazer essas observações da natureza, se o cara perdesse o verão, a primavera, essas porra pra colocar o gado, pra plantar essas merda toda, no inverno não, nem se fudia, ele morria, não tem comida, ele vai comer o quê? Vai comer neve? Ele, a família, o governo, inclusive, muitos governos eram depostos justamente por causa disso, porque tu tinha muito essa coisa da relação com os deuses, então quer dizer, se a colheita não foi boa, foi porque ele não previu, não fez, não aconteceu. Hoje, pra gente, uma comemoração dessa, sei lá, tipo, a galera do que tá plantando coisa, eles estão ligados na dele, só que eu não sou obrigado a ficar ligado no que tá plantando, não. Eu quero no mercado tá parada. Bom, então, ciclo rural que ensina tudo. Até, exatamente. Até porque, tipo assim, hoje em dia com as nossas técnicas de agricultura, tipo, você tem morango o ano inteiro. Você entendeu? Às vezes você tem menos morango, mas você tem morango o ano inteiro. Antigamente era um mês por ano. A filha da Embrapa ensina tudo isso. Então você por isso que eu tô falando. Graça, na prática, hoje em dia é meio inútil, né? É só uma tradição, certo? Depende. Se você estiver olhando só pro ponto de vista de agropecuária, é inútil. Mas se você, como ser humano, quiser ser humano. Não? Não? Você é um repolho? Não, um eu reptiliano. Eu sou um reptaliano, que é primo. Tá, se você, como habitante do planeta Terra, quiser se ligar no que está acontecendo ao seu redor, isso é uma excelente ferramenta. É. Mesmo dando no Brasil, que faz calor no inverno, frio no verão e tal. Cara, é notório, por exemplo, a gente tá num momento de dias e noites com a mesma duração. Isso é notório. Pelo menos a gente que tá aqui em São Paulo, que já é uma latitude mais baixa, né? Isso é muito perceptível aqui. É, um beijo pro pessoal que mora aí pra cima do Amazonas aí. Bem na linha do Equador. Depois eu volto nesse assunto, aí quando a gente for falar de quente, rodar mais pro quente. Lado ou rodar pro outro. Não, na Amazônia tem duas estações. Seca é molhada. A diferença, pra caralho, seca pra caralho. A diferença é o seguinte: na seca, chove todo dia. Na molhada, chove o dia todo. Ah, legal, que bacana. É isso. O que acontece é o seguinte: se você não tiver esse mínimo de percepção, tipo? Você não se liga nos ciclos que acontecem na sua vida. Por exemplo, vou dar uma tradição japonesa que não tem nada a ver com a gente, que é ocidental: limpeza de primavera. Religiosamente, apesar de não ser religioso, né? Mas eles fazem isso sempre. Eles chegam no primeiro dia da primavera, dão uma limpeza geral na casa, jogam uma porrada de coisa fora, não vendem, eles doam o que eles querem e tal, e botam uma porrada de coisa pra fora, e é isso, cara. Marcou um ciclo, marcou uma virada. Tá, mas isso pode ser no primeiro dia do verão. Então. Poderia, mas poderia. Eles fazem na primavera. Mas marca tempo. Tá, tudo bem, o relógio também marca. Chega esse momento e você fala, ok. Eu vou... Já faz um ano desde a última limpeza de primavera. Eu vou defender outra parada. Vai. Uma coisa, por quê? Uma coisa é eu estar fazendo a parada sozinho. A outra coisa é 500 pessoas, 500 mil pessoas estarem fazendo e entendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Você entendeu? E eu não tô dizendo, eu tô dizendo até pro autoconvencimento mesmo, pode ser. Não vou falar que energia mística é deslocada pelas pessoas que estão fazendo as coisas. Não, eu tô fazendo pro seu autoconvencimento. Você quer fazer uma parada que, é meu momento de mudança. Primeira coisa que que mulher faz é cortar o cabelo. Então, aí eu decidi que eu vou mudar agora. Mudei. Aí você fala, foi um dia importante pra mim porque eu mudei. Beleza, se você for um cara que tem uma puta de uma autoconsciência, se você for uma mina que tem um puta de um autocontrole, se você é alguém que se conhece e convence, funcionou. Agora imagina que você fala assim, hoje eu vou fazer uma mudança. Segunda-feira. No mesmo dia em que trocentas mil pessoas do país inteiro estão fazendo a mudança. Você vai ter certeza absoluta que vai mudar nesse dia, você entendeu? Mesmo que você tenha uma criação de uma egrégora. Ano novo é fantástico. Promessa de ano novo. Tá o mundo inteiro fazendo essa merda. Tá certo que todo mundo quebra. Ah, mas é porque todo mundo faz promessa impossível. Do carnaval, né? Alguma coisa fica, né? Não. Deixa eu então fazer. Então, assim. Isso que eu não tô nem falando magisticamente. Não, pra mim tá começando a se tornar, porque como a Ju falou, né? Começa a ter essa coisa das egrégoras, né? Vamos todo mundo fazer junto, vamos fingir que é verdade. Aí todo mundo. Bah, é egrégora. Mas não é assim com tudo? Tem. Sim, tudo bem. Então, como disse a religião. Então, é um efeito psicológico. É um bom e velho exemplo do dinheiro. Sim. O dinheiro tá aí porque todo mundo acredita nele. Mas não, o dinheiro não existe. Não tem a ver com magia. Dinheiro não existe. Dinheiro só existe na minha mão. Fora de mim não existe nunca dinheiro. Não, eu entendi, eu só tô sendo chato pra caralho. Mas é que eu só queria fazer a comparação pro nosso ouvinte entender, que não sabe da parada, que muito provavelmente isso, não tem muita importância no meu dia a dia, mas é porque isso nasce no momento em que era de vida ou morte você saber de tudo isso, cara, né? Cara, de novo, e a gente precisa tanto desses ciclos que tem essa hipervalorização, por exemplo, da data de aniversário. O que é uma coisa que você percebe, por exemplo, que é uma cultura egoica, né? Então eu paro de comemorar as datas importantes pra todos, pra comemorar uma data importante pra mim. Na verdade, pode ser uma data bem maldita, porque você não escolheu estar aqui, né? Você tá aqui se fudendo e coisa e tal. Segundo os espíritos, escolheu sim. Por exemplo, eu não comemoro o dia do meu aniversário. Só os meus amigos mais próximos já perceberam isso. Eu comemoro um ano e um dia. Porque eu sobrevivi ao aniversário. Olha aí, faz sentido, hein? Gostei dessa teoria. Então você comemora sempre o dia seguinte, né? Eu comemoro o dia seguinte. Então, ano que vem eu vou te dar parabéns no dia seguinte. Então que tal eu comemorar um dia antes, porque eu fico pensando, cara, vai ser nesse agora que eu vou morrer. Tem gente que fala que dá azar, não sei porquê. Não, você tem 6% a mais de chance de morrer no dia do seu aniversário. É mesmo? É. Está no livro do mestre, página 213. Ah, tá. Na verdade, eu acho que o livro dos curiosos também tem isso, hein? Tá bom. Aí por quê? Porque você quer comemorar, eu vou chamar qual vai comemorar essa porra. Ó, outra estatística. 100% das vezes você passa pela data de aniversário da sua morte uma vez por ano. Caralho, eu nunca pensei nisso. Né? Ok, entrei numa bad. Tô na bad agora. Fica aí, gente. Depende, se você começar a viver pelo calendário discordiano e morrer naquele ano, tá ligado? Mudou. Mas a outra parada é a seguinte: a gente precisa de ciclo, como o Vinícius mesmo falou. Nós precisamos de ciclo, ponto final. E se você não fizer esse ciclo, você vai fazer outro. Aí você vai viver pelo ciclo da igreja, aí você vai viver pelo calendário do não sei o quê. Vai viver pelo o calendário comercial. Calendário comercial, que é o que domina a grande galera hoje em dia. O lance é que essas datas da igreja católica, por exemplo, perderam o significado total. Sim. A maioria das pessoas acha que Natal é a época de dar presente, né? Todo o simbolismo ligado a isso, embora seja fundamentalmente solar, simbolismo de renascimento e tal. De abundância. É, de morte e renascimento, né, aquela coisa. Isso aí tá cagado, isso aí já ninguém se importa mais. O próprio exemplo... E a comemoração da roda do ano, como feito pelos pagãos e neopagãos hoje, está muito mais ligado ao significado. Com certeza. Então, é isso que eu ia perguntar. Será que não existe... faz parte dessa minha afirmação de começo de episódio. Será que não existe aí um esvaziamento de sentido da tradição pela tradição, sem entender o que é aquilo, de onde aquilo veio? Sim, mas isso também isso é inevitável, processo. Mas esse lance de roda do ano te dá o mínimo de ferramenta pra você, caso queira acrescentar significado, acrescentar. Ao contrário de Páscoa. Aí tem uma outra questão. Quando a gente vive numa sociedade do capital, sociedade que a gente vive, uma sociedade do espetáculo, segundo Guy Debord, o Guy Debord, pra quem quiser. A gente tá citando cada gente, mas... Tá foda. Não, o Guy Debord é foda, cara. Na sociedade do espetáculo, a coisa tem que ser... Debord. Guy. Isso mesmo, obrigado, Vinícius. Segundo o Guy Debord, o que acontece é que na sociedade do espetáculo que a gente tem, as coisas são esvaziadas e são transformadas só num simulacro de si próprio e vambora. É mais ou menos isso. Então... é importante, inclusive, pro funcionamento da sociedade, que as coisas sejam massificadas. Porque se eu falar assim, vamos comemorar o Natal. Aí o cara que é, sei lá, Wicca, pagão, ou de qualquer outra parada, fala assim, isso aí é o nascimento do Cristo, né? Não quero. Aí fala, não é o nascimento do Cristo, é o momento que a família. O importante não é o Cristo, o importante é a família. Comercial da Coca-Cola mostrando a família junta, foda-se o Jesus. Então você massifica isso, você segura só o nome. E Natal, inclusive, vira uma cidade, vira um termo e deixa de ser de nascimento. Você perde essa função da palavra. Mas isso é um processo da nossa sociedade. Natalidade, né? Natal. É, você percebe, você vira um processo. É um processo da sociedade, isso aí vai acontecer mesmo. A grande questão é, aparentemente, faz um mal pro ser humano viver sem sentido. O nego fica deprê, o cara começa a perguntar o que que tá fazendo ali. Precisa dar algum sentido. O cara aí começa a fazer muitas perguntas, né? Mas pergunta... as perguntas erradas, o pior é isso. Porque ele começa a fazer pergunta pra resposta que ele já tem. Então ele começa a fazer a pergunta assim, será que a minha vida tem sentido? O cara que fez essa pergunta é porque já percebeu que não tem sentido, inclusive. Né? O cara fala, mas será que isso aqui serve pra alguma coisa? O cara que pergunta se isso aqui serve pra alguma coisa é porque ele sabe que aquilo não serve pra nada. Então ele começa a fazer o sentido inverso. Na verdade, a proposta é... eu percebi que não tem, então eu vou encontrar sentido. Esse é o processo como a gente faz. A maioria das pessoas, quando pensa nesse de Deus está morto, Deus, esquece que tem... depois que você percebe que o negócio não tem sentido, você tem que continuar, né? Então, não chega ali e para, nego, senão vai próprio, dar ruim. O próprio termo do Nietzsche, o Gottstott, né, o Deus está morto do Nietzsche, é Deus está morto e nós matamos Deus. A modernidade matou Deus. Uhum. Então, nossa, porque os ateus vão destruir a igreja porque estão falando que Deus morreu. Cacacacá, vou matar Jesus. Caralho, que gente, cara. Alguém faz um desenho tosco do Nietzsche. Cara, não tem nenhum problema mandar você ir pra igreja, bicho, mas abre a porra de um livro também, né, cara? Os dois. Beijo, você faz. E aí você fala assim, mas a questão religiosa e tal. Meu, dois puta ateusão São mega cristão, cara. O Nietzsche faz o cristianismo dele no Assim Falava Zaratustra, tá ligado? Como que ele acha que o cristianismo dele tinha que ser. O Crowley faz o cristianismo dele, que é outro ateuzão muito louco. É todo cristianismo sem Jesus, né? É todo cristianismo. Tira esse cara aqui. Calma, calma, é calma. Cristianismo sem Jesus é golpe. Então os telemitas são as tiazinha católica wannabe 2.0, é isso? O que é muito bom, inclusive. Ou seja, cristão cristão. É cristão, porque... Dessa vez, eu não disse nada. Pensamento. E, não, e de novo, gente, não tem tipo, ai, problema nenhum e pá, essa coisa não, cara. Você tem que criar teu sentido pra isso. Então... Que a magia é o seu realinhamento de sentido. Exatamente. Olha. É geração de sentido. Tem um outro nome. Oh, caralho, hoje eu tô foda, hein? O Manfesoli. Porra. Manfesoli, mas ele fez fala, ali ou fez lá? O Manfeso fez ali. O Manfesoli, ele fala sobre o politeísmo como sendo uma forma de reencantamento com o mundo desencantado. Então olha que do caralho. Repete, por favor. O politeísmo, uhum. Ele fala de politeísmo de valores, né? Sim. É uma forma pra você ter um reencantamento com o mundo desencantado. Então o mundo não tem sentido. Então você encontra nessas formas uma forma de reencantamento com o mundo. Ou seja, o trilho do trem deixa de ser o trilho do trem e passando do lado da... sendo cortado pela estrada. Vira um ponto de contato com Ogum. Olha que louco. O vento para de ser um vento que tá batendo na minha cara e vira o toque dos silfos. Entendeu? Então você começa a ter outra parada. E isso é o que a gente vê muito a galera asa true, não confundir com asa falsa, fazendo, né? Sim. E por que um reencantamento é importante? É bem simples, cara. Ai, sabe aquela coisa? Ah, eu quero ser mais criativo. Cara, se você não se encanta com o mundo à tua volta, você nunca vai ser criativo. Ah, eu quero ter mais valor pra viver, mais não sei o quê. Se você não se encanta com o mundo da tua volta, você não tem como. O reencantamento, ele é necessário. O cara que entra pra igreja, que fica loucaço, ele tá encantado com aquilo. Então deixa eu resumir isso em uma frase. O reencantamento do mundo é essencial pra você viver plenamente a experiência humana. Buguei o Keller, vamos pra frente. Algumas pessoas diriam que sim. Sim, eu talvez... É, existem várias possibilidades de experiência humana, mas essa é uma forma, é uma forma. E por que eu tô dizendo tudo isso? A gente vai falar sobre rodas do ano clássicas aqui pra servir de exemplo pra galera. Mas você pode fazer a tua roda do ano, você pode encaixar as tuas questões ali. Feriado discordiano, acabou. Os feriados de... discordianos. Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje. O quê? Hoje, Bureflux. Feriado discordiano. Hoje é um feriado discordiano. Ah, o... É, que é aquele que a gente tem que fazer uma oferenda de clips de papel. Puta, eu tenho em casa, tá bom. Que eu, esse ano eu não estou vivendo com o calendário discordiano. Mas, por exemplo, e aí aquela coisa, por isso que várias ordens têm às vezes o calendário particular. E aí você reforça a egrégora naquele sentido, né? Você não tem aquilo. Não tem problema você pegar um calendário, por exemplo, e esse dia pra mim foi importante. Porque esse dia aqui foi o dia em que tal coisa importante aconteceu pra mim. Esse dia aqui é tal coisa aconteceu pra mim. O dia que, sei lá, eu perdi um parente muito querido, vai ser meu dia de cultuar os meus antepassados. Vou dar um exemplo de um amigo nosso, que... Beijo, Matheus. Que já infartou 300 vezes. E ele tem no braço dele a tatuagem com os dias em que ele infartou e não morreu. E tá escrito Not Today. E ele comemora todos esses dias. Tá certo. Cara, muito bom. Oh, fantástico. Quantas vezes ele infartou? Três vezes. Três ou quatro? Quatro. É, na penúltima vez. Caralho. Mas ele tem, tipo, alguma... É, eu não sei. Tem, existe predisposição? Sim. Coitado. Caralho, quatro vezes? Tá. Teve uma vez que a gente tava atravessando a Paulista com ele no carro. Bombeiro gritando na frente. Vinícius dirigindo que nem o GTA. E ele ficava do meu lado. Eu disse, não fecha os olhinhos, não fecha os olhinhos, não fecha os olhinhos. Caralho, se fosse eu era quatro mortes seguidas, cara. Vamos lá, gente, vamos pra frente. Eu tinha um infarto. E ele ficava falando isso. O Not Today, ele ficou falando do início da Paulista até o Incó. Por isso que ele colocou isso no braço. Entendi. Beijo, Matheus. A morte já deve até sentar do lado e falar, ai, caralho. Seja atropelado logo, filho da puta. Esse tem bem cara, né? Que vai morrer de uma parada muito nada a ver, né? Vai se tropeçar no banho. Não, vai escorregar no banho e vai morrer. Eu acho que a popularidade, ou que as pessoas conhecem mais a roda do ano, através dos wicanos, dos wicanianos. E da própria Sarah Jane também. Também da Sarah Jane, exatamente. Só que existe uma diferença... Existem dois tipos de ritos performados ou pela orientação do Sol, como Vinícius disse, ou da Lua. Então, são dois nomes diferentes. Então, nós temos os Sabás, que são essa roda do ano, e nós temos os Esbats. O Esbá é a comemoração da Lua Cheia. São 13 luas cheias no ano. Toda lua cheia, o Wiccaniano, ou o bruxo, ou whatever, se for ter limite e gostar de... Por que não? Se quiser, pode ir com lã. Você comemora toda lua cheia. Então, existem ritos menores, obviamente que não é um rito gigantesco como é os de Sabá, porque de Sabá é comemoração zona foda, super produção. Mas existe sim a comemoração das luas cheias, né? Pra passar pelos 13 miniciclos do ano. Até porque um dos primeiros calendários foram lunares. Exatamente. Né? Eu quero até fazer uma pergunta assim, pela uma curiosidade. Eu tinha amigas bruxas que faziam sempre isso, tipo, religiosamente. Era religiosamente. É, nessas datas. E elas falaram que é como se... Vai, vamos começar a entrar na místico-loucura, né? Místico-zão. Que elas falam que foi como se várias coisas da vida delas respeitassem esses ciclos. Então tinha, por exemplo, uma época que tem a ver com bonança. E elas sentiam que pegava mais grana, sentiam que pegavam mais jobs. Mas isso aí tem a ver com, por exemplo, o casal que ficou grávido e começa a ver mulher grávida pra cacete na rua. Sim, então, é que talvez esse... tem a ver com o jeito que você direciona a sua atenção. Eu acho que não é nem... Talvez, levando pra esse lado mais céticozão. Eu acho que tem mais a ver com a pessoa que está acreditando naquilo, ela vai estar mais aberta. Exato, e ela procurou mais job. Eu falava, agora tá entrando naquela área, agora vai vir mesmo. E aí ela já anunciava. Na real, se a percepção é essa, não faz diferença. E só pra fechar, assim, e foi uma coisa muito louca que também, porque elas faziam juntas, né? Três ou quatro, não sei, eu conhecia duas. E até a menstruação delas era alinhadas com uma com as outras e com a parada da lua, assim. Tipo, uma delas tinha fluxo molocão e ela falou que ajudou a alinhar e pá, como essa parte do bicho mágico mulher eu não tenho sim, controle. A gente, eu acho que acabou ficando ainda que as pessoas respeitam e que observam muito relacionado à mulher. Por exemplo, eu tinha uma amiga que tava grávida. Ela tava com o barrigão estourando. Aí a mãe dela fez assim, qual é a próxima lua cheia? Aí olhou no calendário e falou assim, desse dia não passa. Essas crianças vão nascer ou nesse dia ou nasce logo depois. Ou não vai passar desse... Mas não deu outra. Dois dias antes da lua cheia ela começou. Ai, meu Deus, que dor, não sei o que. Parar no hospital, teve as crianças. Mas Ju, tem médico que faz esse cálculo. Ainda está, exatamente, vai pela lua. O lance da menstruação também. Isso eu percebi muito depois que eu parei de tomar remédio anticoncepcional. A linha, sim. E outras coisas, só que isso, quem continuou, talvez, prestando atenção ou vendo que ainda era certo, foram muito mais o lado feminino do que o masculino. Sim, o lado masculino tá ocupado fazendo merda e guerra e... Gente, o lance das marés, né? Não, cara, todo mundo respeita isso, mas não respeita outras coisas. É meio esquisito. Médicos, tenho muitos amigos médicos. Dizem que final de semana, se a lua cheia cai na sexta-feira... Inferno na Terra. Inferno na Terra no PS. O Andrei todo mundo fica doente? Não! Dá briga! Facada! Minha mãe falava isso também. O pessoal bebe pra caralho isso aí não sabia, não. Atacado por lobisomem, né? Essas paradas aí loucas. Não, coisas mais banais mesmo. Sangue ferro. Dependendo de onde você é, o lobisomem é banal. Meu pai que trabalhou em hospital psiquiátrico falava que noite de lua cheia, a expressão lunática não é à toa. Não é à toa. É tipo, a lua não mexe só com maré. Questão de líquidos. Uhum. Tipo, a mulher tem todo esse ciclo que tem a ver com o líquidos. Mas também acho que mexe com a geleia que tem dentro da cabeça da gente. E só pra tratar também, antes de devolver a palavra pro Andrei. Você pode achar que é uma coisa cultural também. Tipo assim, há anos se fala que no período da lua cheia, aquilo que o Vinícius falou. Se sempre se falou que o período da lua cheia é o período que o cachorro fica louco. Aí teu subconsciente falou, oh! Aí ela passou pelo calendário e falou, dia 23 é o dia que nós vai surtar, hein? Bem, o que eu queria falar, que com certeza já passou, porque foi há muito tempo atrás e vocês não me deixaram falar, que foi o seguinte, já que a Ju tá com dúvida, então eu acho que deixa aberto aí a proposta da gente gravar um episódio sobre o Wicca, mas a gente precisa de um convidado. Quem se oferece? Mas se for trazer um convidado, tem que ser um convidado parrudo. Depois desse último Magicando, bicho. Não quero convidado minha boca. Tem que ser global. Tem que ser a Mari Wicca. Se não for a Mari Wicca, fodeu. Quem é a Mari Wicca? Não foi a Mari Wicca que meteu a Wicca? Cara, acho que foi uma piada. Reencarnação do Gardner. Foi só uma piada retardada. Hoje, as piadinhas estão com nível baixíssimo. Não, tem que ser uma pessoa que entende, mas ao mesmo tempo que goste da brincadeira, que não seja aquela pessoa sisuda, né? Sim. Ah, Tem que ser essa parada. Vamos pra frente. Muito bem, vamos lá. Então, você tem, né, que esse, o esbá, que eles são, é a comemoração da lua cheia. Então, tem a ver com a lua, certo? São 13 luas no ano, 13 comemorações. Ai, Juliana, como é que se comemora isso? Ah, você vai... traça o círculo, faz uma meditação bacana, você pode cozinhar alguma coisa gostosa e consagrar, e depois dá pra todo mundo que você gosta comer. Tem bruxa que dança, tem bruxa que compõe, tem bruxa que canta. Tem gente que vai pro bar e bebe com as amigas. Diga. Olha, quando eu era jovem, em 1937, mais ou menos, quiseram me arrastar pra Wicca. Ah, isso é engraçado. Eu tive um namorado que era wiccano muito mais do que eu na época. Mas então, queriam me arrastar pra Wicca. Tá, me conta aí sobre essa Wicca. Ah, porque a gente faz as celebrações na roda do ano, tá, como é que é essa celebração? Ah, o pessoal faz isso aí que a Ju falou, faz uma meditação, pesa no período e tal, e vê qual que é o significado disso que se aplica à sua vida. Então, tá. Um momento de conexão com todas as outras bruxas e bruxos que estão celebrando, é pra isso. E cadê a bola de fogo? Na época não fazia sentido nenhum pra mim. Não, você imagino, não, você sair de uma coisa que é um paradigma de cristão e ir pra outro tipo de celebração religiosa, que é religioso. É, sim, é Deus e deusa, tal, aquela coisa. E aquilo não entrou na minha cabeça de jeito nenhum. Nem entrei porque foda-se. A pessoa não soube vender. E assim, tipo eu, hoje eu vejo muito mais sentido no lance de roda do ano, mas ainda não vejo sentido em celebração religiosa em volta disso. É uma bela desculpa para beber e comer e te alinhar com as pessoas. Nossa. Do comentículo que eu fazia parte tinha umas coisas gostosas, o povo caprichava, viu? Tinha umas comidas boas. É? Bom, pra comer. Tem vaga? Tem vaga pra Wiccano, que não acredito? Agora Wiccano não quer, praticando? Agora não praticante? Quer, né? Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Tá, esse é o esbá. Então, essas são as comemorações, porque como você está ligado à lua, então é a deusa. 13 dias no ano que você pare, presta atenção e uhul. E falando ainda sobre o lance de deusa 15 e tal, explicação detalhada sobre isso, e não viajante, no Aleister Crowley, Deus Oculto. Tem deusa 15 na bruxaria apocalíptica também? Pode ler, tá, também. Muito bom. Bom, então, isso é o esbá. Então, esse é um outro tipo de rito. Quando a gente fala de roda do ano, é o que o wiccaniano ou wiccano chama de sabá. Ai, mas o sabá é aquele lá? É aquele que você sai voando, suruba? É o Black Sabá? Não. Essa é outra coisa. Essa é outra coisa. Que todo mundo dança pelada? Pode, se quiser, pode. O sinal é bacana. Chama, inclusive. Só cuidado pra quando você fizer isso e for o da comemoração de inverno... Não senta no formigueiro. Ficar... Sentar no formigueiro é um problema o ano inteiro. É verdade. É, mas quando você tá pelado, é um problema à parte, né? Só do inverno pra não se resfriar. Então, é isso aí. E aí que vem as datas comemorativas, que tem a ver com os ciclos solares... E que aí tem todas aquelas... Inclusive, uma delas é o que hoje a gente comemora. E todo mundo acha que é uma coisa que... foi criado na Europa. Mas o Halloween, como é hoje, não sei o quê, é dos Estados Unidos. A galera que era da Europa e que foi para os Estados Unidos, levou a festa. E lá criou-se o lance do gostosuras ou travessuras. Ah, não é europeu. Então, deixa eu fazer uma pergunta, Ju. Faz. Então, quer dizer que eu posso sair de uma outra tradição e criar uma nova tradição, que isso é tão relevante quanto a tradição passada? Pode, se faz sentido na sua vida, por que não? Ah, entendi. Só pra pensar que às vezes... Só não cobre e vira um filho da puta, né? Se eu sou uma pessoa... Você é uma pessoa. Que morou quase a vida toda ali na linha do Equador. Entendeu? Então, eu nunca tinha ouvido falar de girar a roda ao contrário, que é marcar as estações como as estações estão ocorrendo. Por quê? Porque só tem seco e molhado na Amazonas. Tem o mais seco e o mais molhado, na verdade. Então, tipo, é um eterno... Então, quando eu cheguei em São Paulo, a minha cabeça em relação à roda do ano estava mais alinhada com as egrégoras, que são muito mais europeias. Do que... São total europeias. Com a... Ah, eu entendi, então. Então, quer dizer que como você não tinha, naturalmente, à sua volta, uma referência observacional, você, como queria praticar essas paradas, você estudou o que é comum. Se conectou à igreja. É, aí quando você veio pra cá, bugou, porque você começou a ver coisas diferentes. Exatamente, porque quando eu vim pra cá, eu tava namorando com um cara que era wiccaniano também. Eita. Aí ele chegou pra mim e falou assim, mas você não gira ao contrário? Aí eu pensei assim, você falou, como ué, assim? Ué! Famosos anal giratório. Não, tem que segurar meu ventilador. Ah, entendi. Ah, eu vou tentar. Depois me diz se você consegue, tá. Valeu? Depois você me diz se você consegue ficar bem presinho no ventilador. Mas eu quero que a Ju esteja narrando. Meu Deus. Igual, gira, e tail, giramento de colateral, e tail e zaga. Viado. Jack Chan. Cheguei, mão na cintura. Jack Não, peraí. Jack Chan. Quebra-mês Jack Chan. Então, porque qual é... Então vamos começar, já que a gente vai falar da Roda do Ano, vou começar falando qual é o polemicão número um envolvido nas comemorações da Roda do Ano. Ué, eu vou me conectar à egrégora e vou comemorar Yule, que no é Natal? No, num puta calor do caralho, mas é Natal e é do inverno lá no hemisfério norte. Ou eu vou inverter a roda e comemorar direitinho conforme a estação do ano do lugar onde eu vivo. Entendi. Posso falar português, claro? Pode. As estações do ano são invertidas no hemisfério norte e no hemisfério sul. A Europa fica no norte, nós ficamos no sul. Então, quando tá inverno na Europa, tá verão no Brasil. Sim. A galera gosta... A galera não, não vou generalizar, mas muita gente gosta de comemorar festival de inverno no meio do verão, nessa porra de Brasil. E isso, querido, antes de você apontar o seu dedinho e rir do wiccaniano ou do wiccano, pense que você é um arrombado que come peru quente pra caralho no Natal, você come castanha, tudo comida de frio, seu arrombado. Então, antes de você falar, ai, que ridículo o wiccaniano que gira na Roda Norte, você também comemora um monte de rolê desse jeito, se seu veste, babaca. Papai Noel otário, né? Você passa Noel calor, você faz teu no, pai no passa calor. Cheio de pinheiro e chovendo, como é que é? Nevando espuma? Nevando quem, espuma. Quem se dá bem nessa brincadeira é as Mãe Noel, né? Que estão sempre com aquela roupa escrota e mega, tipo, top model de carro. Pelo pois menos é. Não tá com calor, né? Então você não tira sarro, porque você faz coisa igualzinho. Você também comemora umas coisas nada várias, a ver, umas datas nada várias, a ver. Várias. Viu, seu coió? Mas a ficou a, o recado. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, assim. Eu tinha um conhecido, cara, não sei se essa porra tá viva, mas tudo bem. Tinha um conhecido que uma vez ele mandou umas mensagens, assim, foi antes do podcast, se eu não me engano ainda. Aí ele mandou umas mensagens, falou não sei o que, pá, queria invocar o Trevoso, não sei o que, Samhain, é isso, e é pá. E eu ouvi e falei, não, bacana, cara, vai lá, boa sorte e tal. Não, não sei o que, papá, babaiaga, demônio, caveira, cemitério, bagulho da terra. Evanescência e vinho chapim. O cara tava maluco, não, mas tava assim, eu achar a mensagem, tipo, foram várias paradas, assim. Praticamente falei, um dia de maldade, né? É, aí eu olhei e falei, porra, que legal, cara. Você já tá preparando tudo isso já? Tipo, sei lá, 20 de outubro, né? Aí ele falou, cara, já tá preparando tudo isso já, cara, parabéns, né? Aí ele falou assim, sim, porque tá aí. Eu falei, tá aí o quê? Tá aí o Samhain. Aí eu falei, então... Amigo, nem te conto. Aí, tipo, eu só vi essa mensagem e eu respondi pra ele, cara, mas o Samhain não é hoje. Tipo, já em cima da parada quando eu terminei a conversa. Aí ele parou assim. Ah, a gente tava falando de Kali também. Aí ele falou... É, porque Kali, né, virou tudo, carne de vaca. Tava tudo ali. Aí ele falou assim, caralho, não, mas vai funcionar, não sei o quê. Aí ele começou a falar, não, porque foda-se. Eu vou invocar mesmo com o meu poder magístico. I am the law, eu falei, realmente. I am the law, tem uma galera que é muito I am the law, cara. Aí eu falei, realmente, realmente, o planeta inteiro vai começar, vai inverter, né? Não, eu acho incrível isso. O cara se programa pra fazer uma parada num dia específico porque aquele dia é importante. E do nada, ah, o dia não é importante. Não. Eu espero. Não, mas aí a gente tem que levar de conta a questão humana da coisa, que é, a parada é você estar certo. Se tu tira, por exemplo, se tu tá ali, tu tá preparando um castelinho de carta. Tem que estar castelinho de carta ali. Você acredita naquele castelinho de carta. Se você dá uma rasteira naquele castelinho de carta, tem que ficar em pé, bicho. E aí foi isso que esse cara fez. Ele, tipo assim, ele jogou fora tudo que ele acreditava porque ele queria que o castelinho de carta estivesse ali, é isso aí. Tem uma sketch do Monty Python, assim, né? Que, tipo, o cara olha e fala, não, cara, você tá fudido. Não, não, tá tudo bem. Tipo, o cara sangrando, fudido. É aquele meme do cachorrinho pegando fogo, né? É o cachorrinho. Isso é flashwood. Tá tudo ok, não, não, é tudo bem. É o sketch do Cavaleiro Negro. Não, mas tem outra, cara, que eu tô lembrando. Mas tudo bem, serve esse do Cavaleiro não, Negro. Aqui tem o braço, não, não. Não, não, tô tudo de bem. Boa aqui. Vou vencer você. Como? Você vai sangrar em mim? Cara, é a era da narrativa, né, cara? Fodeu. A primeira comemoração que eu fui aqui em São Paulo, eles faziam uma celebração falando da dualidade. Eles falavam assim, ah, uma galera que roda pra esse lado, outra galera roda pro outro. E roda, gira. E roda. Eu não lembro. Tava uma coisa meio de baiana, isso aí. O pessoal rolando lá, rodando pro outro. Então, a pessoa que estava ministrando a roda. Negócio, ela falou, era Beltém. Uhum. Ela falou tanto do Beltém quanto do Samhain naquele dia. Pronto, acabou. Existe uma é a maior cagada de todas. Existe uma... Tipo, eu vou tacar fogo desse lado e vou em frente pegar uma pedra de gelo dele. só vai ter ar-condicionado pra entrar desse lado. Não, mas eu entendo. A pessoa quis ser inclusiva. Tipo, ah, se você gira na roda norte, você gira na roda sul. Ela pode ter querido que ela... Mas não faz sentido. Tá. Mas foi bonito. Existe uma tal de uma solução que, pra mim, quando me explicaram, eu falei, mano... esquerda, vamos pra frente. É a solução do pato. Eu quero morrer. É a solução do cagar pato. Em cima do problema? Não, porque o pato é o seguinte... solução do pato é cagar. É, ué, isso aí é... Cidade, não tinha pensado nisso. Pensava nisso, mas é aquele negócio assim... O pato voa? Voa. Mal. O pato nada? Nada. Mal. Corre, mal. Mas faz tudo mal. Inclusive, cara, deve ser meu espírito. Meu espírito totem. Mas tudo bem. Ah, para. Provável solução pra isso, que eu achei uma solução de merda. Achei que cagou mais ainda. De rodar metade pro lado e metade pro outro? Então, uma vez aí, alguém me disse que assim, ó, já que se você tem uma dúvida, eu nunca tive dúvida, mas enfim. Qual seria uma solução sugerida por algumas pessoas para, ai, não sei se eu vou pela roda norte, pela roda sul? Existem os sabás maiores e os menores. Mas que é isso, Juliana? O maior é aquele que tem a ver com plantio, colheita, o ciclo da colheita. São quatro. E os menores são as das estações do ano, os outros quatro. Aí disseram assim, ó, se você não sabe por qual girar, faz o seguinte, gira, já que os menores têm a ver com as estações do ano, você gira do seu hemisfério, então você faz assim. Porque são fatos inegáveis, inegáveis, caralho. E aí o outro, você gira pela roda norte, só que aí não faz sentido, seu arrombado de merda. A história não faz sentido, aí eu... perguntei pra pessoa, mas aí não faz sentido a história. Ai, mas é uma solução. Eu não quero uma solução, eu quero que pra mim faça sentido. Deixa a pessoa celebrar o do norte se faz sentido pra ela, deixa ela celebrar o do sul. Não mim, faz essa solução. Isso pra mim parece coisa do Chaves, sabe? E aí a gente vai e sim. Roda pra um lado e depois roda pro outro e zaz, sabe? Não, essa é a solução da terra plana, né, cara? Isso aí. Não, não façam isso. Se decida. Inclusive, tem duas amigas minhas, beijo Marisa, beijo Clarice, que dizem assim, que eu moro no hemisfério sul, mas que claramente eu sou uma pessoa conectada com o hemisfério norte, porque elas estavam mega felizes na primavera, tipo, ai, primavera, florzinhas, ritual de florzinhas, e tipo, no primeiro dia da primavera eu tava assim, nossa, eu preciso pensar na minha vida. Uhum. Acho que agora vai começar realmente um período de pensar na minha vida. Aí elas, caralho, mano, você tá muito girando com a outra egrégora. Eu, não tô. Ela, tá assim, eu, não a Ju, tô tipo, não. Estocando comida já, né? Tipo isso. Estocando comida, comprando porque pra mim, forte. Eu respeito ciclos. Porra, sou uma bruxa, né? Respeito ciclos, mas eu odeio o calor. Eu vou matar o verão. Eu odeio essa merda. Eu odeio ficar suada. Então, chega essa época do ano, eu vou ficando puta. Eu vou ficando, tipo, não quero falar. Você vai lembrando que existe chulé de peito. Cara, é horrível. Caralho, é a pior coisa do mundo. Ah, do peito. Chulé de peito. Entendi. Suor de peito. Você chega em casa, você bota a mão assim embaixo e fala: nossa, como que eu suo aqui debaixo? Deve ser difícil. Ridículo. E é isso, é gente. É uma das coisas muito desagradáveis ser mulher. Não façam essa bosta dessa roda híbrida. Escolhe uma. Então vamos contar a roda pelo sul? Vamos pelo sul. Começa no. Mas vem cá, Ju, aí eu vou fazer uma pergunta de verdade. Fala. Porque você falou que os maiores têm a ver com a colheita. Isso. E os menores têm a ver... Não, com a colheita. Não, menor. Os menores têm a ver com as estações do ano. Ah, tá, desculpa. Os maiores com o ciclo da colheita e a historinha do deus e da deusa. Ó, os menores... Peraí que você bugou, Olivia. Ó, então, peraí, vamos lá. Os menores são... Vamos falar. Os sabás menores são o Yule, o inverno. Inclusive, o mês de julho em alemão se chama Yule. Se lê do mesmo jeito. Muito bem. Temos Ostara, que é primavera. Lita, ou Midsummer, Midsoma, que é o verão. E temos o Mabon, que é o outono. Os sabás maiores são aqueles que têm a ver com o ciclo de morte e renascimento. Então, o Samhain, ou... Tem gente que fala diferente, Samhain. Que sempre falam pra mim, você fala errado. Foda-se, pau no seu cu. Samhain, que é a morte... o Imbolc, que é o crescimento, Beltane, que é o casamento, e Lamas, que é o sacrifício. Então, nasce, cresce, reproduz, morre. Nasce, cresce, reproduz, morre. Esse é também, o maior. Esse tem a ver até que é um pouco solar mais, né? Sim, tá? É isso. Não, calma. Que porra de barulho é esse? Continua. É isso. Agora faz a pergunta. Agora você já agora explicou. Agora você entendeu. Tá bom. Quando que é o Finados aqui? Finados é em novembro. 2 de novembro, porque ele respeita o rolê. Que é o dia, os dias depois do Samhain, que é o do Hemisfério Norte. Gente, todos esses rolê católico aí, ou cristão, é tudo na Roda Norte. É muito cagado isso, né? Demais. Tudo bem, né? É tudo Roda Norte. Tipo, você vê que o bagulho não foi feito pra você mesmo, né? O lance do ovo de Páscoa tal é bem na época de Ostara pra eles, no Hemisfério Norte. É. O Dia de los Muertos do mexicano faz sentido porque eles estão no Hemisfério Norte. Faz tudo a ver você comemorar uma parada de morte na época da eles morte. Eles são América do Sul só porque a América do Norte decidiu que só eles são América do Norte, né? É verdade. Ó, eu não sei se eu falei merda, quem morre só é o Deus. Só o Deus que se fode. A deusa tá sempre lá, porque ela é... A deusa vai lá... Faz os rolê dela, volta. Porque a criação, morre. Né? A criação está sempre lá. Esse é o sentido. Morre, a criação, né? Tá lá. Quer contar a historinha ou não precisa? Vamos contar a historinha. Em Samhain, ou seja, o festival do retorno da morte, os portões do mundo se abrem e a deusa transforma-se na velha sábia. O deus é o rei da morte. O que eles fazem? Guiam as almas perdidas. Encontre a luz. Vá para a luz, Caroline. Ah, eles Halloween. Por isso que é Halloween. Exatamente. Por isso que é aí que o véu nesse dia fica muito tênue entre o nosso mundo e o mundo dos mortos, porque eles estão pela passagem. Inclusive? Você pode ver. Inclusive, você botava a lâmpadazinha a vela, né? Na frente da sua casa, porque caso alguém fosse. Opa, não vai entrar na minha casa, não. Segue essa luz, amigo. Pega na mão de Deus ali e vai. Literalmente. E a ideia de se fantasiar era, tipo assim, pra não... Tamo junto. Não... É tipo Walking Dead que o cara... É tipo Shaun of the Dead. Esfrega zumbi no corpo pra... É tipo isso. É tipo Walking Dead. O cara se fantasia pra... Tipo, entendi. Assim, oh, beleza, aqui. Estou passando de morto aqui porque tá muito pra populado comer aqui comer. Hoje. Dica xamânica bacana. Se você tem um espírito te atrapalhando, faça uma representação física dele, uma cabecinha pequenininha. Escreve o nome da entidade que você acha que tá lá. Vira o rostinho dela pro leste nessa época. E acende a velhinha virada pro leste. Metafísico ou... Não. É melhor você usar o real, já que a gente tá trabalhando com o real aqui. E aí ela vai encaminhar pro oriente. Ah, tipo, vai pra luz. Que é o espaço. Vai pro Japão. vai, a gente atrapalha outro, né, filha? É. Exatamente. Certo? Eu vou contar a versão resumida, tá? Vamos. Tá. Aí vem o Yuli. Não, que aí... Opa, por favor. Oi. Esse daí é o Samhain, como é que é? Esse é o Samhain. Samhain. Uhum. Que no norte é 31 de outubro. Exato. Em março, e que né? No sul é em abril. Em abril. 21 de abril, né? Ou é 31 mesmo? Acho que o mês se mantém. 20, que muda é o mês. É que tem uns que são de 20 e pouco, tem uns que são de 30. Tem gente que fala aqui é. Aqui no hemisfério isso é maio, primeiro de maio. É. Isso, final é de maio, abril, primeiro é de maio. Primeiro de maio, isso mesmo. Tá? Vamos lá para Yuli. De trabalho, faz sentido. Uhum. Tá. Morte da burguesia. Ou do trabalhador, né? Do trabalhador. Também, trabalhador. Faz sentido. A burguesia tá aí sorrindo. Em Yuli, reina a escuridão, certo? Estava tudo ficando. Em Samhain estava ficando tudo escuro. Agora em Yuli. É o inverno, é a escuridão total, certo? A gente se sente no escuro porque a gente tá dentro do caldeirão da deusa. A gente tá escondidinho lá, porque afinal é muito frio. Então a gente tá lá, por isso e o deus tá ocupado guiando a alma. O deus, na real, ele se transforma numa criança que vai nascer daqui a um tempo. Então o caldeirão da deusa também pode ser levado como útero. Total, certo? Quando vem... Passa de babalão. Sim, total. Quando vem Imbolc, essa luz começa a crescer. Esse deusinho que era tchutchuquinho, ele já tá mais garanhão, tá galudão, como o MC Maromba. Já tá galudão. Tem que me explicar como humano, né? Certo? Não, calma. É. Termina a história aí, meio. Qual é o dia do Yuli? Oh, perdão. Vamos lá. Muito bem, o Yuli... No Hemisfério Norte é no dia 21 de dezembro. Que é junho, né? E aqui, 21 de junho. certo? E realmente bate até com a ideia do horóscopo pra cá, tô pensando, né? Porque abril é quando você começa também a Áries, né? Começa a partir dali. Fim de março, comecinho de abril, né? Então tem uma correlação legal aí. Então essa criança da promessa, que era esse deusinho, ela já tá crescendo, ela já tá fortinha, né? Já tá festejando esse crescimento dela, porque os dias começam a ficar mais longos, o sol começa a durar mais. A criança da promessa, o masculino, começa a aparecer mais. Ele tá crescendo, ele tá durando mais. Em bulk. Em bulk. E aí tem essa criança tal, que é super festejada, porque afinal ela está aparecendo mais. É o sol, gente, tá? Ei, voltou. O saquinho desceu, né? Então, o saquinho desceu. Uhul. Muito bem. Dia 2 de fevereiro, lá no Hemisfério Norte, e aqui no Hemisfério Sul, dia 1º de agosto. Ok. Não tem nenhuma associação muito forte. É, agosto tá... Férias. O sol já tá começa, né? Começa... Sim. Sim, mas eu tô pensando em alguma associação de festejo e tal. Aqui são as... Tem as festas juninas aqui, né? Que são as festas de... São festas de inverno, né? Mas é a festa da colheita. Festa junina. Ah, tá, uma cópia. Aqui acho que tá meio adaptado, porque a gente tem o quentão, né? Já estamos adaptados. Tem a fogueira, que são essas coisas por causa do frio, né? Você tá usando as roupas de mais flanela. Flanelinha. A gente deu uma adaptada aqui. É porque frio é frio, né, bicho? Frio não dá pra você ficar tomando... Brincando com frio. É. Né? Diferente de calor que tu aguenta. Então vamos para Ostara. Que Ostara, é quando... 21 de março, lá no Hemisfério Norte. E 21 de setembro, no Hemisfério Sul. Finalmente, luz e sombra tá equilibrado. Dia e noite tem a mesma duração. Isso quer dizer que a luz do Deus está mais forte. Ele é o galudão. Aí ele é o galudão da música do MC Maromba. Ele chega viril. E a deusa é a deusa virgem. Que fala assim, olha que interessante aquele moço. Deixa eu ver esta gala. Eu quero falar uma coisa. Bateu o palmo e não foi com a mão. Antigamente isso significava uma mulher que não tinha filhos. Isso, perfeito. Tá? Vamos falar sobre virgindade aqui, que essa porra é hipervalorizada e é uma... Não, me mantém até hoje. É mesmo? Eu acho. É, eu tô me guardando. Mas não saiu um bilhetinho no Twitter esses dias? Kellen resolveu esperar. Não, Kellen... É verdade esse bilhete. Não, mas deixa eu fazer... Tem aquela treta da tradução bíblica, né? De que a Virgem Maria não seria virgem, né? Ela seria só uma jovem. Garota, né? Porque não faz sentido ela estar casada e ser virgem, não é mesmo? Cidade pra ser filho. Tá querendo dizer faz que sentido, Jesus sim. Foi o primeiro filho. Faz ponto. Sentido sim, porque o José era um senhor idoso. José era muito mais velho que Maria? É. José não dá no couro? Próximo festival é Beltane, que acontece em 1º de maio no Hemisfério Norte e 31 de outubro aqui, está chegando. Aí é o dia que pega. Aí é gostoso, porque aí a deusa, ela se transforma num servo branco e o deus é o caçador, então fica aquela brincadeirinha. Vem me pegar. Olha que eu tô indo. Aí eu vou te pegar. Ouvinte de Minas, que brinca com os bichinhos. Manda um oi pra nós aí. Aí fica aquela coisa. Eu vou pegar. Aí no meio da floresta ela se transforma numa linda mulher, Pretty Woman. Igualzinha a... Como é que chama ela? Julia Roberts. Bem bonita mesmo. Não dá pra negar. E aí eles se unem em paixão. É que o ideal se de conhece. Beleza é a Julia Roberts. Não, é porque eu falei Vinícius, você não conhece a Cleo. Desculpa aí, tá bom. Continua. É só Pretty Woman. Não, pode inclusive, escolher... Inclusive, de boca, as duas estão muito boas. Inclusive, pode escolher qual você quer. Pra simbolizar a deusa no ápice da beleza. Fala esse que é o rolê. Não ficar feliz. Pode ser a Cleo Pires. Agora pode. Cleo Pires cantando. É bem broxante, vou te dizer. Mas enfim. Aí eles se unem em sua paixão, ou se conhecem no sentido bíblico. Atenção! Ou bate virilha! Isso! Bate virilha! E eu dou mais uma coisa. Se você colocar... Faz esse barulho. Minha filha, vem cá, minha filha. Vamos junto. Faz muito mais sentido com a imitação do cachorro louco. Quais são os... Não, porque não seria algo... Porque a gente não está sendo nada sutil. Beltane é este festival, minha gente. É o festival de... Aliás... É o festival do pau da buceta, do buceta no pau. Para o que você está fazendo agora, pesquisa no Google por Beltane e você vai ver a fogueira. Procura os festivais que tem na Escócia, cara. São os mais fortes. Povo pintado de vermelho. De Beltane na Escócia é uma coisa que você tem que colocar no seu bucket list pra vida. Sim, eu quero. Precisa ver isso. Eu quero. Aumenta esse apoio aí pra todo mundo aqui. Porra, seria legal. Inclusive, eu faço o possível pra transar nos arredores de Beltane, assim. Então tem garantia. Ó, estão falando aqui, mais expressões. Bater um bolo, dá um metão. Canguru perneta. Canguru perneta. Fodelança. Escolher a varoa. Escolher a varoa. A varoa valorosa. A jurupoca piar. A jurupoca piando. Rabeta na... Nunca... Cacepa na rabeta. Cacepa na rabeta. Não, mas a rabeta... Não, pode ser também. Aí, se quiser, tá pode colar. Se quiser, pode colar. Se quiser, pode colar. E tem um... Eu tô lembrando de uma música. Esmagaras. É verdade. Clarice deu uma ótima. Deu um tênis, uma beleza pra engravidar. Que teve de amiga aqui nessa época? Sim, sim. E tem um detalhe, né? Que, tipo, tudo barriguda. O que nascia, a criança que nascia do Beltane... Era Jesus. Vezes virava sacerdotisa, sacerdote. Porque não era filho do casal. Era é filho do Deus, Deus da Deusa. Deusa. Sim. É, isso é legal. Era ótimo. Sei lá. Legal. O nego contava ali, né? Sei lá. Porra, então é ótimo mesmo. É ótimo mesmo. A igreja cuidava da criança. Cuidava. Então era pro povo fazendo a putaria mesmo. E devia ter sacerdote pra caralho. Só devia ter em 10 anos de sacerdote da cidade, né? É, tem que pensar que as crianças morriam cedo também, né? Tinha que ter 10 pra ter 3, né? Transem em lugares curiosos. No Beltane não é uma parada pra você transar... Na tua casa, na tua cama, na segurança. Transa no carro, no estacionamento. Transa pendurado no ventilador. No ventilador. Girando. Pega uma trilha e mete na trilha. Isso, encosta o carro num lugar com segurança. Que esse aqui é o legal. Inclusive, os seguranças agradecem. Os seguranças assistem. Aí, né, já que os dois estão lá muito bonito... Deu, meteu. No ápice da fodelança, no ápice da virilidade, da vitalidade, vem Lita. Vem o verão. Que acontece dia 21 de junho lá no Hemisfério Norte e 21 de dezembro aqui no Hemisfério Sul. Então, ou seja, o Natal aqui é a data pra você sair tocando teu. Sim. A deusa é a musa do verão, calor no coração. O fogo do teu beijo traz alucinação. O Deus é um homem mega forte. Então, eles estão no ápice da vitalidade, da virilidade. Estão assim, uau, verão. Encostou, meteu, né? Encostou. Eu tô pensando, né? Eu pensando naquela... Todo mundo bronzeado na praia. É, isso aí, cara. A deusa com aquela vem cor. Chegando, dourada. Lá vem o verão. Cheio de paixão. Muito bem. Aí, o que vai acontecendo? A partir deste momento em frente, o Deus, porque afinal, gente, isso é também como é o ciclo da vida, como explica também sua vida. O cara tava no ápice do uou, eu sou um super-homem, e aí ele vai ficando mais velhinho, ele vai decaindo, vai descansando, ele começa a minguar. O dia depois de Lita, conforme vai descendo, vai ficando mais escuro do que claro. Ele vai ficando um pouquinho mais fraco, certo? Porque depois do ápice só tem uma coisa que pode acontecer, né? Depois é só ladeira abaixo, meu amigo. Você já chegou aos 30? Aproveite. Gravidade inexorável, né? Né? E opa, aí... respeito, sabe disso. Tem jeito. Inexorável, sempre será. Como que a deusa demonstra que ela tá feliz? Porque não que tudo esteja florido, mas as coisas estão bem verdinhas. Porque afinal tem bastante sol. Certo? Se a deusa é a terra, faz todo sentido. Muito todo bem. Sentido. Aí, porque, né, depois de toda essa fodelança, sem camisinha no pelo, o que que acontece? O que acontece? É boneco. Menino. Né? Boneco. Ai, que coisa horrorosa. Eu acho muito feio falar isso. Nasce um bonequinho. Boneco é quando você joga o WoW. Que você fala, meu boneco. O desenvolvedor fica puto e fala, porra, é pra chamar de char. Eu falo, não, é meu boneco. Beijo, Gal. É meu boneco. O que acontece é 18 anos de arrependimento, né? firme e forte. Aí o que que acontece? Lá em Lamas, ou Lugnazad, eu sempre... Parabéns, porque eu nunca consegui falar eu isso. Eu também não consigo. Que lá em cima é dia 1º de agosto, e aqui no Hemisfério Sul é dia 2 de fevereiro, a deusa dá a luz. Perto do carnaval? Opa! E o que que acontece? O deus, que era o consorte dela, vai... morrer por ela, porque afinal ela precisa de energia pra gerar essa vida. Fala muito sobre o que o Nazi falou no episódio do Ifaco. A mulher ovulando, com axé, né? Exatamente. Precisa ter muita força, certo? Muito bem. Por que que o deus faz isso? Ele se sacrifica para que essa humanidade, que é o que a deusa vai parir, seja bem nutrida. Seja um boneco muito bonito e nutrido. Uma criancinha rechonchuda. Aquelas bem gordinhas, um joelho charmoso. Certo? Muito bem. E aí vamos para o último, que é Mabon. No dia... Eu gosto de Mabon. 21 de setembro lá no Hemisfério Norte e dia 21 de março aqui. É uma banda israelense muito boa. Mabon. Não, o nome do CD da banda. É o nome da música. Do Orphaned Land, né? Do Orphaned Land. As luzes e as trevas se equilibram novamente, de mas... De novo, porque eu... Ah, tuberculoso aqui atrapalhou você, vai. Sem problemas. Né? As luzes e as trevas vão se equilibrando novamente, mas o sol tá bem mais... Minguado. Ele tá minguadinho. E aí volta lá pro começo, onde ele era o rei e a rainha da morte. E aí tudo recomeça. E essa história, cada povo vai ter sua história sobre isso, né? Você vai ter outros povos que contam essa história de outra maneira. Você vai ter no Oriente, na verdade, o rolê da deusa Amaterasu. Inclusive, isso não é a história dos celtas. Isso é a história do Garda. Sim. Sim, ela é traduzida, né, pelo Garda. Isso me lembra muito aquele filme muito louco, Mother, né? Mother? Cara, terrível. O Groll é traumatizado desse filme até hoje. Aquele filme é bizarro. Ruim. Eu amo. Esse filme é muito bom. Ele é ruim, pode tuas ideias, mas... Você fica lá, caralho, o que tá acontecendo? Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, eu não entendi nada. Meu Deus, aí você se arrepende de ter falado meu Deus, né, nesse filme. É, eu acho que é uma boa releitura disso tudo, né? Acho que dá pra, como exercício do episódio, né? Dever de casa. É um processo legal. Ali. Eu não desejo isso pra ninguém, não. É, então, mas tem que ser traumatizante, bicho. Tu acha que é só bonitinho? Ah, vai pro mato, fuder. Fuder lança. Fuder é melhor do que ver... Beltane, Beltane, o pessoal tá falando que no Beltane você pega a pior DST do mundo. Que é a criança. Livre. Geração do criança. Vamos contar a história do sabá bizarro que a gente foi? Então. É de Beltane? Não. Ah. É pior? Caralho. Então, vamos falar o lugar. Foi no Halloween, né? Foi com espírito. Foi no Halloween. Ai, meu Deus. Tá. Foi, então vai. Foi um de Yuli. Foi Yuli? Foi Yuli. Você está certa disso? É verdade. Então tá bom. Foi de Yuli. É, aí, foi mesmo. Faz sentido com a história. Muito feliz. Todo mundo. Criança no lugar. Fogueirinha, porque tava frio. Uhum. Por acaso. Lá contando, porque bom, estavam se, falando se, no. Estavam falando fazendo. Do jeito certo. Se tava frio e tava falando do jeito certo, só tá bom pra caralho, já é 50%. É. Aí fizeram assim: vamos fazer um exercício, um negócio aqui pra entender o espírito do Yuli. Uma vivência, assim. Sintam na pele essa porra. Ah. Pra vocês entenderem. Porque falar é uma coisa e na hora que você faz. É, a forma como os cerimonialistas ali encontraram é fazer um exercício, uma coisa que todo mundo pudesse fazer na prática, pra sentir. Pra aquela experiência ficar marcada. Valoriza essa técnica. Achei muito legal. Muito legal. E era um. Porque assim, afinal de contas, não tinha só magistas experientes, tinha criança, tinha de tudo ali. Sim. Tava legal. Tipo, pra toda a família. Aí, eu não vou falar qual era o exercício. Mas o exercício era pra você aprender que você tem que pegar só o que você precisa. Porque você tem que pensar na comunidade também. Acho que eu já sei. Tava combinado com todos pra fazer isso? Não. Isso foi avisado antes. Olha, o objetivo desse exercício é que vocês percebam isso na pele. Existem recursos limitados e você tem que se abraçar com o que é importante, porque não dá pra você pegar tudo. E, tipo assim, você não precisa. E outras pessoas também precisam. E se você chegar no final do exercício e as outras pessoas não tiverem, você vai se fuder também. Faz muito sentido com o Yuli, né? Só ganha se todos ganham. Isso, né? Exato. Era exatamente. O seu raciocínio era: você ganha quando todos ganham. Não adianta você ficar numa de vou guardar tudo. Acumuladores, pra mim, né? Acumulador e, tipo, você vai se fuder no final, do mesmo jeito. Tem que pensar numa situação mais ampla do que só você. Aí tinha uma pessoa que não tinha entendido. Essa pessoa tava no nosso grupelho. Nosso grupo. E essa pessoa não entendeu nada. E ela falava assim, não, porque eu sei todas as séfiras de coque, não sei o quê. Pra... São 10, né? Toda dá fácil. Não, assim, fala, você decorar a cor, não sei o quê. Sabe aquela pessoa assim, muito... Estava muito cheia de si, porque ela havia decorado muitas coisas. Estava bêbada? Não. Não parecia. Não. Não, era só. Era só maluca mesmo. Era chata, normal. Ah. É. Ah. Aí, tipo assim, você tinha que pegar os recursos que tinham ali, e no final você ficou com uma lembrança de uma coisa que você tinha pego ali pra você. Aí ela pensava assim: ai, vou pegar mais um então. Porque eu vou pegar mais um pra mim? Porque eu vou transformar não sei o que lá. E ela começava a pegar vários. Tipo assim, o negócio todo era fazer: pegue só o que é necessário pra você. E aí, as pessoas do grupo não tinham pra pegar. Todo mundo. Não, não chegou a faltar, mas todo mundo no grupo olhando feio pra mulher com a cara de: por que você não morre? Aham. E ela muito no foda-se e falando alto. E começava a atrapalhar assim, todo mundo. A vibe de todo mundo tava. De Yuli. De respeito, baixo, tal, é, de reflexão. E a mulher, tipo, parecia que tinha cheirado uma carreira espiral, tava loucaça e falando: ah, vou pegar essa porra aqui. Se não me engano, eu sei que eu vou precisar. Aí, tipo, comecei vários grupos fazendo, e ela começou a ficar competitiva. Tipo, vou fazer antes do que vocês e não sei o que mais. E ela levantava do grupo e falava: você! Vou fazer essa porra melhor. Caramba. Nossa, eu ia falar, cara, nossa, eu vou pro outro grupo. E eu pensando assim, essa pessoa é infiltrada aqui. A pessoa é responsável. Deve ser alguém. Essa pessoa é um repolho. Passou pela minha cabeça que ela é alguém do grupo da organização que tá fazendo isso pra dar uma esculachada. Não, ela era assim mesmo. Aí depois ela viraria e falava: viu, gente, não pode ser assim. Eu tava esperando que fosse falar isso, mas não. Era uma escrota mesmo. É uma mulher maluca. Sabe o que o pessoal de Yuli tem que fazer? Você tá em Yuli na situação, você sacrifica ele em prol da comunidade. Muito bom. Essa pessoa é um problema. No Burning Man também dá pra sacrificar algumas pessoas, né? É isso que você falou. Teve um louco que se jogou no fogo do Burning Man esse tempo atrás. Tem jeito pior de morrer. Mano. E aí ela fez todo esse negócio. E tipo assim, ela não assimilou. Ela tava muito feliz que ela era uma enciclopédia, porque sabia várias coisas de cor. Então ela tinha inteligência, aspas, coelhinhos voadores. Mas ela não tinha um pingo de sabedoria, porque ela decorou tudo aquilo e não entendeu. Tem um detalhe que eu acho que é importante. Essa história nos traz uma reflexão. Dicas do He-Man. Nos traz uma reflexão muito importante, que é bem simples. Não adianta você comemorar as datas na data certa e você não saber o que as datas significam também. Primeiro problema, que é você comemorar a data errada sem saber o que ela significa. Tá tudo errado. Agora, eu acertei. Consegui organizar a minha roda com o sul. Ou com que lado você quer. Ou com a puta que me parou de rodinha. E você conseguir sincronizar. Mas você não entende o que significa Yuli, o que entende o outro, o que significa o Mabon. Mais uma vez, tudo isso é pra gerar sentido. Se você tá cagando pro sentido, você tá fazendo errado. Você fudeu. Melhor que não faça, né? Ou faz, aí foda-se também, pau no seu cu. Não, aí é só perda de tempo e teatro de mau gosto, né? Sim. Fazer por fazer é exatamente isso. Isso é a magia sem sentido, né? Teatro de mau gosto. É que pra muita gente serve de auto-engano, pelo menos, né, cara? Ah, então beleza, já tá servindo de alguma coisa, mas acho que nesse caso nem isso. Sei lá, se você quer fazer alguma coisa por esse maluco que tá gritando aqui, igual, sei lá, esse corintiano filho da puta aqui. Tá gritando. Ele vai... São Paulino se detectado. Ele souber, se ele souber que é Halloween, Mabon, não é melhor ele se guiar pelo o campeonato brasileirão? Pode ser. Fazer sentido pra ele. Faz sentido pra ele. Não é melhor ele se guiar pelas datas comerciais do ano? Que tem Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças. Pois é, ele já faz isso no dia a dia dele. Ele comemora datas e ele... É que nem o famoso Dia das Mães e Dia dos Pais no Facebook, né? Que todo mundo tira sarro. Mas mãe de pet pode. Não, então tem... Ah, também. É tipo, é o único dia que aparece foto com o pai e com a mãe, que o pai e a mãe é maravilhoso. Tem dessas não, eu, também. Não, eu vou falar outras coisas assim. Eu comemoro o Dia da Sogra. Quando é o Dia da Sogra? Não me lembro, é em julho. Ah, tá comemorando bem, tá comemorando. Comemora da hora. Tá. Comemora. Dia do amigo, né? Que tem 15 no ano. Um salve. Cara, não comemoro ninguém. Eu sempre me lembro, porque o que acontece? Eu tenho uma agendinha daqueles de evento que diz dia do secretário, dias bizarros, tá. Assim. Eu sempre deixo lá, me avisa no Dia da Sogra. Entendi. Eu não comemoro nada, cara. Eu só lamento pelas pessoas. Isso é isso. É que você faço. É que nem o Huawei, que fala viva a morte. Do meu pau. Não rolou ainda, mas pode ser. Viva a descida escrotal. É o que eu aprendi. A descida das bolinhas. Dia da sogra é dia 28 de abril. 28 de abril. Olha. Viva a morte do meu pau. Tanto tempo que eu não ouvi isso. Bem, tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Eu tenho uma pergunta pra todos da mesa. Como vocês levam isso pra vida de vocês? Eu não levo. Então, o que eu reparei é que agora que eu estou em São Paulo, a variação de luz, variação do tempo, tem um pouco de influência sobre mim. Por exemplo, eu estou pensando em fazer um bazar, porque eu não aguento mais minha casa, eu preciso fazer uma limpeza. Aí o Vinícius falou assim, tá na época certa, né, amiga? Chama eu que organizo pra você o bazar. Inclusive, quem vier no Festival do Mundo Freak, aí no aniversário, quem veio, né? Que já foi. Quem veio, viu o bazar da Lívia. É uma chance. É verdade. Então, pensei assim. Calma, você vai vender a sua cadeira no evento. O bazar. Calma, não gagueja, gaguejou, perdeu. Vamos lá. O bazar que eu estava pensando, por exemplo, minha irmã faz muito. É tipo assim, junta assim, um porrilhão de amigas ali, mais 5 amigas. Todas elas se juntam e trazem as roupas que estão super boas, mas elas não aguentam mais olhar pra aquela roupa. Colocam tudo junto e trocam entre elas. Legal, isso é legal. Aí, pô, sobrou um bocado de roupa. Aí um bocado de, pô, mas eu quero entrar. Pô, vende as roupas. Aí começou a surgir gente que não eram das amigas. Uhum. Elas abriram a porta da garagem e dizem assim, entra aí. Esse aqui tá tanto, esse aqui tá tanto. Maravilhoso. Ou então troca por uma peça que você trouxer. Legal, acho bom. Cara, bom negócio. Quer mais arrumação de primavera do que isso? Porque inovação. Eu só tenho coragem de fazer isso, sei lá, na primavera. Porque antes eu estava embaixo do meu cobertor, querendo que o mundo morresse. Dormindo. Você me lembrou mais um detalhe também. Como que eu levo isso pra vida? Normalmente, é nessa época de primavera, agora, que eu começo a dar uma puxada nas coisas, tipo, os exercícios de acompanhamento, tá ligado? Tenho ver como é, quais são as egrégoras que eu pertencia, o que, que eu pertenci, quais foram as mudanças. Dou uma olhada na carta de vários nomes, obituário, testamento, sabe, essas coisas, pra ver se tá condizente e ver se eu tô caminhando com aquilo que eu pretendo pra mim, sabe? Você faz um levantamento. Eu faço um levantamentão, assim, nessa época. Normal, às vezes eu jogo... Só nessa época. Às vezes eu jogo pra mais próximo do meu aniversário, que eu já junto com outro ciclo de começo, que é o meu aniversário agora em outubro, né? É dia 18 de outubro, então tá num tempo ainda legal. Mandem presentes e nudes. Aliás, não porque você já saiu do programa, né? Você que trouxe muitos presentes para o Keller no Freakout, obrigado, muito obrigada. Deus abençoe. Não esqueça de trazer para Juliana também, que ela já fez aniversário. Senão também. Senão você é um bosta. Vela preta para você. E essa parada é uma parada que assim eu costumo fazer. Fora isso, tem algumas datas que às vezes eu comemoro. Teve um tempo que eu tava mais próximo da egrégora cigana, e a data para você comemorar cigano, mesmo que você não acredita, acaba sendo o dia de Santa Sara Kali. Então eu dava aquele meu 5 minutos para Santa Sara Kali. Esse ano... eu fiz com um pouco menos de vontade, então eu percebi que eu tô me afastando um pouco dessa egrégora esse ano pra trabalho. Tudo bem, cara. Inclusive, eu postei hoje, recentemente, parado, que é fluxo, cara. Vem, deixa aí, você entendeu? Você tem que entender que eu não preciso ficar segurando coisa também pelos cabelos, assim. Às vezes já era. Isso vale pra relacionamento, vale pra ideia, vale pra vida, vale pra tudo. Então é nesse momento que eu também tô aproveitando pra isso. E tem outras coisas no ano que eu faço meus pequenos festivais, né? Dá pra ser um mago? Cair e cagar pra isso? Total. Sem problema. Um mago competente, inclusive. Você não precisa estar ligado a uma egrégora calendarística. A dificuldade é você ser xamã e bruxo. Se você cagar pra isso. Agora, mago, dá pra você. Tem uma galera aí que... É que eu acho que se tu é bruxo e xamã, tu faz isso. Acho que é meio que. Tipo, né? Tipo, você eu... faz isso mesmo que não exato, dê esse né? mesmo nome pras coisas. É tipo no RPG, tu nasce com essa parada, né? Então, é inato, você... né? Sei lá. Essas duas características. Eu não gosto dessa ideia verdade. Do inato, não, mas. Não, assim, mas. Assim... Então, você entende, tipo, não dá pra ser um cara que tá vivendo no escritório durante 45 anos da sua vida, vai arrancar roupa. Nossa, agora eu vou aprender a estudar sobre os calendários porque eu vou fazer isso. Não, ele meio que já faz. É feeling da parada. É que. Acho que o negócio é: você não racionaliza mais isso. Você sabe que tá chegando na época e faz. E você se importa. Eu fiz uma puta limpeza e doei um monte de roupa agora que eu tô me lembrando, há uma semana atrás. Sem nem parar pra pensar nisso. Não. É o período que a gente vai fazendo. Assim. É tipo você, por exemplo, você não sempre falou que você sempre via sua avó pegar uma planta que tava mais mequetrefe e colocar? Tipo, você já tem uma parada dentro de você. Tipo, não necessariamente é espiritual. Às vezes você nasceu com umas características biológicas malucas de coisas inúteis. Né? É, tipo eu. Tipo, o nome dos animes da temporada. Pokémon. É, essas porra aí. A gente acabou de entrar na primavera e eu também, sem pensar muito nisso, nesse final de semana, peguei todos os casacos que eu tinha e enfiei dentro do armário no canto mais isolado. E só vou porque tirar. Eu não vou precisar deles. Nossa, é primavera? Pra tu ver a noção do que eu sou de... Pois é. 21 de setembro. Caralho, bicho. Primavera. Eu fico confuso com agosto, setembro, não lembro nem quem começa quem, então. Vixe, eu sou uma negação pra essas porra. Ah, pensa assim, agosto não serve pra nada. Nossa, agosto. Tá, mas ela vem antes ou depois de setembro? Esse é o meu problema. Agosto vem antes. É. Agosto é o mês do inferno. Você, gente, ouvintes, vocês têm pergunta? Eu tenho. Ju, você sendo bruxa, você ainda comemora? Comemoro. Os sabais? Não do jeito ipsis literis que eu aprendi na Wicca. Religiosamente. Tem que fazer o não sei o quê. Tem que fazer isso, tem que cozinhar essa comida, tem que fazer... Tudo da lista eu não cumpro. Eu faço as coisas... É muito feio isso. Mas eu faço as coisas que mais me agradam. Por exemplo, tem uma receita que eu sempre faço essa época do ano que é gostosa. Eu falo, nossa, tipo, chegou a primavera, eu vou fazer receita assim. Aí eu como alguma coisa. Ou, eu faço esse lance da doação, da limpeza de você se livrar o que você acumulou no inverno e agora você não precisa mais. Essa é a minha ideia do aí você pega todo o restante da geladeira e mete ali, faz um sopão de lixo. Entulho. Sopo de entulho. Um trombelete de pobres. Sopa marítima. É, pudim de pão, né? Essa hora que você pudim faz também. Pão. Cara, eu amo pudim de pão. Eu acho pudim uma pão. Bosta foda. Todo mundo ama pudim de leite. Eu não suporto pudim de leite. Eu só como só pra agradar. Você é perturbado. Eu sou perturbado, não. Eu não preciso de crítica, eu preciso de tratamento. Para com isso. É, pudim de tem pão, uma gente. Uma coisa que você faz que... Cocô. Que associa ao Samhain. Eu... Por exemplo, o Halloween. Eu associo, eu penso ali, não é no Halloween. Porque o Halloween é 30 de outubro. É, em abril. É em abril. De qualquer forma, tem muita gente que comemora isso por causa do dia de finados, né? E vai no cemitério, aí pensa nos antepassados. No morto. Tal, nos mortos e tereréu. Mas assim, normalmente, meu aniversário é em abril. Então. Mais ou menos nessa época, assim, passou meu aniversário, eu tô muito assim, tipo, ai, vamos todos morrer. Mais um ano que se passa. Mais um ano. Mais um ano. Ai, eu sobrevivi, sei lá, quem eu perdi esse ano, entendeu? E eu fico nesse bode. Uma reflexão. Tem mais a ver com o meu aniversário do que com a data, mas normalmente fica ali perto do... Cara, da época. Eu tenho uma relação diferente com o dia do Samhain, assim. Pra mim, o Samhain, né, ele sempre teve muito ligado ao culto de antepassado, né? Uhum. Pra mim teve muito isso. E eu tenho um lapso com meus antepassados, assim, que eu sei quem são, mas eles não têm rosto pra mim. Tenho um lapso muito grande com eles. Agora, recentemente, faz uns 3 ou 4 anos, morreu o meu mestre de teatro, que foi a primeira vez que eu senti impacto de morrer alguém próximo. Então é uma data que normalmente eu lembro dele e tal. Então, eu não faço no dia 1º, eu faço no dia 31, no dia 2, eu faço numa data próxima a isso, sabe? Porque, já eu explico por quê. Agora que eu perdi meu avô recentemente, é um cara que eu vou acrescentar nesses momentos, né? É uma coisa pra você... Cara, e como é que você vai fazer? Vai acender uma vela preta? Não, cara, é você olhar pra foto, lembrar daquilo, comer uma comida gostosa que você comia com a pessoa, visitar um lugar que você ia, fazer valer a memória que você teve com aquilo que a pessoa te ensinou. Esse namorado que eu tinha, meu amigo até hoje... O que ele fazia era, ele colocava um cigarro no altar, por causa do avô dele. Ele disse assim, eu tenho que colocar uma coisa que me lembre do meu avô. Meu avô adorava cigarro, morreu por causa dessa porra. Show de bola. Tá, e um cigarro pra ele. Show de bola. E por que eu não faço isso no dia 1º? Porque dia 1º é o dia do trabalho e eu sou sindicalista. Nesse dia eu estou festejando os trabalhadores que se levantam contra a opressão. Mentira, gente, é só porque normalmente tem festa nesse dia aí. Só um pequeno adendo, antes da gente ir para as perguntinhas. Tem as questões cristãs, né? A gente não citou muito, mas tem a quaresma, que em teoria recomenda se você não trepar. Quer começar o ano do Natal também? Não, foda-se o Natal, tu não sabe essa merda. Tá. Não, só pra... É porque muita gente não segue. Então, é muita coisa de... A quaresma tem uma outra coisa antes, que é o carnaval. Carnaval, que é o festival da carne, que é o festival dos excessos. Né? Tem até aquela pintura bonita do... Que é o combate entre o carnaval e a quaresma. Caralho, de um pintor flamenco. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Que tem tipo um gordão sentado num barril de cerveja e uma mulher magrela representando a quaresma lutando, né? Então ela tem essa coisa do excesso do carnaval e na quaresma você se purifica desses excessos. Né? Então ela já tem essa... Já que eu vou me purificar mesmo, deixa eu colocar motivo aqui pra vocês. Não, exatamente. E a igreja tava de boaça com isso, né? Falou assim, toque o carnivale, né? E depois você faz os 40 dias de... Sim, sim. De purificação. De purificação, exato. Você não pode trepar, você não pode comer carne, se eu não me engano, durante os 40 dias. E você termina naquela sexta que tu come peixe, né? É, você termina na sexta-feira santa. E todo mundo fala... É, pô, tá vendo como é que eu sou ligadaço nessas paradas? Tanto que eu dei o peixe. Começa na quarta-feira de cinza, se eu não me engano, exato, né? Isso. É. Começa na quarta-feira de cinza porque queimou tudo durante o carnaval. Aí sobrou só as cinzas. O cabaré, inclusive, né? A sua rosca. Inclusive a sua rosca foi pro caralho. E literalmente, caralho, comeu a rosca inteira. E aí vai pro... E termina, sim, na sexta-feira santa. E todo mundo fala que esses 40... A quaresma em si é uma... São 40 dias meio sobrenaturais, assim. Que acontecem umas paradas meio bizarras. Assim. Nasce lobisomem. O pessoal da Umbanda e Candomblé, às vezes, usa anti-egum nesse período aqui do lado. No braço, que é uma parada pra dar uma protegida. Porque os capeta tá solto. Tem uma galera... Os capeta por fica solto do carnaval. Porque até você liberou. Você não fez aquele monte de... botaria, aí você botou eles no mundo, aí agora você quer ficar se defendendo? Tem muito magistão da porra que usa aqueles cordão, né? Tem uns cordões loucos de proteção também, e também bate mais ou menos com a Sefirat Haomer, que é uma outra forma de reflexão e purificação, que tem verdade, com a Páscoa, que é mais ou menos esse período aí, mas a associação é com o Pessah, né? Com a Páscoa, não é com o... Falar demais? Algum feriado cristão? Não. Deixa eu ver, festas juninas, cai normalmente perto do que no norte seria... Os santos. Santos juninos caem perto do festival do verão. Fogueira, Burning Man, esses negócios, você lembra um pouco dos juninos. Aqui tá um pouco adaptado nos lugares que são frios, mas você vai no nordeste, ainda continua é um esquema. Quente, né? Continua quente. Deixa eu pensar... A ideia das noivas de maio tem... É muito associado a... Aí o pessoal, maio, mês de Maria. Pau no cu, é por causa do Beltane. Por causa do Beltane. Porque... É por isso que você faz casamento nesse mês. Isso. Beltane do norte, né? Isso, do norte. A gente é autorado. É porque todas as festas... São associadas ao norte. Católicas são associadas ao norte, porque afinal... Vou contar uma festa que tem na Alemanha. No começo de maio. Que se chama Mai Fest. Sabe o que as pessoas fazem nessa festa? Sexo na rua. Tem um pauzão de mais de 22 centímetros no meio da praça e tem vários cordõezinhos coloridos. E aí as pessoas pegam um cordãozinho e ficam dançando em volta do pau. E alisa o pau e não sei o quê. É daquele festival que tem no Japão, né? Vocês já viram? Dançam e trançam a fitinha. O pau que ela tá falando é um pau mesmo. Mas você já viu aquele meme que tem o... Acho que não é o Neil deGrasse Tyson, é alguém assim, um negão parecido assim. Aí começa a ver as mulheres fazendo isso, aí ele fica olhando assim. Aí tem mais outras mulheres fazendo isso, aí tem mais uns caras fazendo ele. That's a penis. Elas fazem, e aí tem toda uma... No dia inicial dessa festa, tem toda uma tradição que os meninos vão até a janela das meninas que eles gostam e levam alguma coisa, dá uma flor, não sei o quê, porque é o caçador atrás do cervo branco. Que no final... Sendo feita de forma segura, saudável. É só bate virilha. É isso que eu... Deixa eu ver, tem mais coisa. Por favor, me digam como é que se fala Sanhaim direito. Soen. Como você quiser. Fala. Sanhaim. Fala Robson. Aquele cara que Robson. O primeiro filme do Homem-Aranha. Robson. O cara do primeiro filme do Homem-Aranha. Desculpa. Calma aí, gente. Um de cada vez. Vai. O Sanhaim cai perto do dia de todos os santos, que é perto do dia dos mortos, que é perto... É tudo ali. É tudo ali. Dia de finados. O que mais? Natal. Todo mundo sabe, né? Menino Jesus, Natal. O Velho Noel. É. Porrador. Papai Noel, filho da puta. Quebrador de videogame. Eu quero matá-lo. Papai Aquele Noel? Aquele porco capitalista. Presenteio ricos e cospe dos pobres. Vou colocar polêmica aqui. Papai Noel é o Odin. Vindo na caçada selvagem, que é a que acontece durante o Yule. Caralho! Eu acho que tem um réu do MDM falando isso com a gente em algum evento. Pode olhar. Gente, faz todo sentido. Todo. Festa da Candelária. É. Festa da Candelária. Nem o nome tem, é criativo. Tem um icano e um caniano que chama de Candelária também. Acho justo. Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos para as perguntas. Primeiro, fizeram uma pergunta que eu quero fazer aqui. Quero fazer essa pergunta aqui. Os Malhão no Caos, da IoT, comemora alguma coisa dessa? Cada um comemora o que quiser, cara. Mas não é obrigatório não, Martinho. Mas se quiser, pode. Mas se quiser, pode. Gente, a resposta para os magos da IoT fazem X A resposta é, se eles quiserem, eles fazem. Ou seja, Martinho, é um bocado de gente aí que faz o que quiser. Inclusive, presta a entrada e... Ué, presta o vestibular. Descobra. Ó, tem alguma dessas datas que é primordial ou importante festejar dentre todas? Não, porque numa roda não tem hierarquia. Todas elas são muito importantes. Quando a gente falou de quatro maiores e menores, é aquela coisa que são quatro norteadoras, é como se fossem as quatro cardeais e as outras quatro são sazonais. Isso. Isso não quer dizer que é a principal ou pior. É, não é maior ou menor, de mais importante, menos importante. Tudo você muito importante. Você só ouve falar mais do Beltane e do Samhain porque, estaria em morte. Beltane, tá na Terra. É isso, que chama que move o mundo, essa porra. É o que move o mundo e o pessoal quer saber de tchutcharia, né? Inclusive eu também. Até lá, na, pá, pá, pá, pá. Queremos... Aí no Samhain o pessoal se diverte um pouco aqui por causa do Halloween que infiltrou no negócio. Dia do Saci. Dia do Saci, gente. Beijo, André. Não é Halloween. Vai tomar no cu você que fala dia do Saci, na moral, bicho. Vai arrumar uma coisa que fazer, caralho. Eu falo dia do Saci. Foda-se. Sabe aquele do Hermes e Renato? É mesmo? É. Foda-se. Nossa, vamos fazer um vídeo do Andrei? Tipo, é mesmo, a gente? É ele? Foda-se. Porra, bicho. Caralho. É um gif. Porra, tanta coisa. Só vai ter isso, né? Tipo... Foda-se. Saudades. SDDS. Você que fala gratiluz, vai se foder você também. Tem gratitrevas agora. Gratitrevas. Aprendi hoje no Twitter. Puta, ótimo. Gratitrevas. Existe algum ciclo da magia do caos? Se você inventar. Cara, eu vou te dar uma dica. A caosfera tem 8 ladinhos. Bota um monte de coisa em volta dele ali e põe mais um no meio, porque sempre tem que pôr um a mais. Não, isso já é um a mais, né? O meio? Você pega as coisas do 777, tudo em 7. O 8 já é um a mais. Já é um a mais. Então você põe um a menos. Né? Dá pra botar qualquer coisa lá. Aí você faz o teu aí, cara. Fizeram uma pergunta aqui. Depois que vocês... começaram a festejar. Isso é uma analogia pra suruba? Ou... Não. Festejar mesmo. Viram alguma diferença? Sim. Posso falar. Sim, que já foi, acho que já falou, não sei. De perceber direito o que acontece com você, com o seu corpo, com o redor. Você disse no primeiro episódio, bruxaria tem muito a ver com percepção. Você perceber as coisas que estão acontecendo em você, no mundo e a junção dos dois. Eu vou dar uma outra, cara. Se você vive aquela porra daquela vida, que você sabe quando você tá... Ai, começou o ano, carnaval, né? Passou o carnaval, começou o ano, comecei a trabalhar, e de repente, porra, olha no calendário, julho. Aí eu, oxe, caralho, já? Aí, de repente, você piscou, pô, ai, o que você vai comprar? Vamos na festa de Halloween? Você, oxe, Halloween? Aí, de repente, Não, para tudo. Vou te dar um exemplo muito mais real. Fui no supermercado ontem e já tem panetone. Então, você sabe essas coisas, você olha assim e fala, caralho, panetone. Sabe, todo mundo faz isso. Se você faz isso... Já é Natal na Líder Magazine? Com certeza. Se você faz isso, é porque você não tá percebendo o teu mundo, cara. O carioca, ele tem uma virada de ciclo. Sim. Só quando aparece a propaganda da Líder Magazine. Não. Aniversário Guanabara, bicho. É virado? É o... Cara, vocês nunca viram o vídeo do... Sim. Mas é um ponto de vista. Sim, exatamente. Foi nesse aí que tocou os Rolling Stones? Não lembro. Nesse aí que sai pessoal vestido de super-herói saindo na porrada. Super-herói. Que sai um monte de vídeo no YouTube. É, bicho. A galera sentada comendo pipoca, vendo a galera... Paulista, o Paulista tem... Inclusive... Meu tio vai assistir. Não, mas é muita foto de fazer. Vai ficar do lado de fora. Com óculos 3D com pipoca. Não, isso é... Tipo Atrasados do Enem? Assistir Atrasados do Enem? Era isso que eu ia falar. Aqui a gente tem os Atrasados do Enem, né? Então, a Black Friday acontece quando? Em outubro. O aniversário Guanabara é virando a roda. Olha aí, pronto. Olha aí. Mentira, eu não sei quando é que é o aniversário Guanabara, mas faria muito sentido se fosse. Faria muito sentido. Não, mas voltando à pergunta, eu não comemoro todos os sábados. Pra começo de conversa, os maiores não fazem sentido nenhum pra mim. Então, pronto. Os menores fazem, mas mesmo assim eu não faço questão de fazer todos eles. Se eu sinto que tá maneiro, eu vou lá e, assim, minha comemoração acaba sendo mais lembrar daquilo e pensar a respeito do que outra coisa. E isso ajuda aí não ficar perdido na maluquice do dia a dia da vida contemporânea. Percebe, a vida está passando. Você não está só vivendo, indo que nem... Uma bala louca. Não, chapada. Eu tô pensando mais em bosta boiando na água, assim. Cara, a gente deixa faz a vida isso. Vida leva eu. Nossa, que música. Tem que ir mais alta. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Meio desafinado, né? Acho que é isso, né? Show de bola. Então, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. E é isso, né, gente? Muito obrigado, galera, por todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, Oscar do Bode e Praise the Sun. Praise the Sun. Pode ser o Bozo também. O Bozo fazia umas paradas dessas mesmo. Não, esse A é o palhaço gozo do Hermes e Renato. Cheirar minha cocaína aqui! Como é que tá o volume aí pra vocês? Como é que tá o volume pra vocês aí, os crianças? Crianças do... Ah, não, esse é outro podcast. Esse é outro podcast. Palhaço gozo, Não. Qual é a mistura do Ciro com Tiririca? Ai, gente. Piriquitá não fica. Gostou do Piriquitá não fica, não gostou? Piriquitá não fica... Cara, eu vi um áudio do João Carvalho falando: toda vez que eu ouço o hino à bandeira, eu acho que está falando do meu pênis. Salve, pendão da esperança, símbolo Augusto da Paz. Aí eu que filho da puta. Gravando. Minutinho de silêncio, por favor. Sorry, man. Superino has a fallen dorime. La menor, a menor, ratire. Ratire no dorime. É o André Metero, meter esse piruta de ovo. Segue. Continua bonitinho. Ale. Porra. O caralho. Keller, microfone é na boquinha, tá bom? Não é no açaizinho. Na boquinha da rola. Vamos lá, gente. É que vi. 3, 2, 1, gravando. Vou avisar agora. Galera, seguinte, sabe aquele super programa do Harry Potter? Vocês perderam. Nunca vai estar no ar. Ficou exclusivo pra quem assistiu. É, quem assistiu, viu? Quem tem o link e assistiu. E quem não assistiu, vai lá assistir lá. Tem gente que vai assistir depois só, porra, Harry Potter, né, bicho? É isso aí, enfim. O Voldemort matou... O Valdemiro. O Valdemiro deletou. Eu vou matar o Valdemiro. O Valdemiro deletou o áudio, né? Foi. Ele deu o vingar de um leve rola e sumiu. Todos nós levamos. Pra esquerda ou pra direita? Depende, pra direita... Parece aquele cogumelo do desenho Mario Kart. e a pena da Fênix é pra dar o reborn, né? Tipo, dar uma cansada... Então. Vamos lá, gente, vamos começar essa porra? Vamos. Eternamente minha bomba. Igual o Cajuru. Eternos bomba meios, né? Tô lembrando do Zayn, Cajuru. Que mancada. Escuta, gente, hoje tá foda já. Em breve, Cajuru no Magicano. Vamos lá? O pessoal tá mandando um beijo na roda do Andrei. Na minha roda? Vem aqui dar uma beijo na minha roda aqui, ô arrombado. Vem cá. Vem cá que eu vou deixar. Você tem meia hora pra eu tirar a boca dele. Vamos lá. Você tem aproximadamente 3 horas e meia pra tirar a boca daí. Vamos lá. Lembrei de uma piada. Não, agora conta. Piada homofóbica dos anos 80. O gay vai no urologista fazer o exame de próstata. Aí, obviamente, né? Aí tem provavelmente uns 10 minutos do Costinha ou do Ari Toledo fazendo a encenação estereotipada pra caralho de um homossexual. O gay é o Ari Toledo, se for a bichinha. Acho que foi mais para o Toledo. Aí, em resumo, a piada é: o médico vai, fala 33. Gay. 1, 2, 3. É isso, gente. Que trouxa. Vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos. Não, mas então a gente vai começar. Eu queria começar a falar uma diferença. Principalmente, já que quem hoje. o grupo mais conhecido que comemora a roda do ano são os wiccanianos e os wiccanos. São bruxos no geral, mas... Tem diferença? Não, é só o nome mesmo. É que tem gente que fala wiccaniano e tem gente que fala wicano. Vamos falar, chamar de wicanita. Vamos chamar de adolescente. Caralho, a gente já parou de falar de Wicca e o Andrei tá aí, firme e forte, né? Não, a gente combinou de parar de falar de anão, bicho. Foi? Olha que coisa, mano. Para. E combinou não, porque eu nem falava aqui. Falava esses dois animais aqui do meu lado, aqui, ó. Que eles começaram a falar e eles encerraram. Não há de falar de anão. Eu não falo, bicho. Não fala. O que você tá fazendo agora? Não, então. Mas... Vai lá. Eu não vou dizer nomes. Mas tem uma amiga que, inclusive, tá assistindo a live agora, que ela tem um amigo anão, e ele colocou no Facebook, no, na hashtag, ele anão. Gente, a gente não tinha combinado. Mas ele é anão, não, ele mas pode. Foi ele que fez a piada. Mas a gente tinha combinado. Ele fala, não, mas aí corta. Tem o contato dele. Tem. Depois te passo. Tá bom. Vai. Bom, tá. Eu vou aproveitar esse momento de off para falar... Querido ouvinte, você acha que o Magicando é fácil de gravar? Pois saiba que não é fácil, não. Sabe por quê? Porque você marca a porra de Magicando e sabe que não pode ter barulho. Aí o que os arrombadinhos fazem? Eles trazem a porra de um tic-tac plus, que não é um tic-tac normal. Essa porra desse tic-tac, ele consegue fazer mais barulho que um tic-tac. Não tô comendo tic-tac, hein? Porque, obviamente, é uma excelente... Vou comprar um doce. Que doce? Um Set Bell? Porra, faz barulho. Porra, um Mentos, só precisa rasgar uma vez. Porra, acho que faz sim. Vamos comprar a porra de um tic-tac do inferno e ficar na gravação o dia inteiro. Que tal? Tic-tac japonês. Caralho, bicho. Só pra avisar. Shikishaki é um japonês, né? Então tem que dar um negócio aí. O tic-tac não é seu problema. O meu problema foi no momento que eu saí do ventre da minha mãe. Tudo me irrita. Deus, por que me tiraste do ventre de minha mãe? Já foi um abortito. E me colocaste neste mundo. Aquela foto do bebê puto, que é tipo o sobrinho da Lívia, né? Que veio pra cá. Franzido. Veio pra cá e não rebotaram. Puta que pariu. De novo, não! Vamos lá, vamos voltar. Roda do ano. Sabe por quê que o bebê volta e tá puto? Porque é mais roda do ano que ele vai comemorar. Meu Deus. Olha, cara, o link. Maravilhoso. Não, nada tem link, forçado. Porque isso aí foi pro extra. Não tem link de nada. Vai estar tipo assim, a vinheta do Super Amigos e vai estar você falando. Sabe o que é mais legal? E a pessoa não tem a referência. Mãe, tô no extra. É. Beijos, mãe. Sandy Júnior tem um álbum inteiro sobre a roda do ano. E quando você comemora o Sabás, você troca a capinha do álbum. Você tem que botar... As quatro estações. E você tem que botar no ritual. Se não botar no ritual, não funciona. Tem uma capinha pra cada Caralho, estação. Caralho, olha a cara do Vinícius que vai Toda propor o ritual. Toda vez que muda a estação, alguém no Twitter fala, gente, tá no dia de trocar capinha. Olha a cara do Vinícius que vai propor esse ritual pra IoT. Olha... Kelly me conhece bem. Olha a cara do Vinícius e falou: caralho, o próximo. Nossa, eu vou fazer muito. Tá muito legal. Essa magia do caos. Eu vou fazer muito isso. Sandy Júnior. Inclusive, tem uma história ótima, né? Da Sandy Júnior. Da Sandy do Júnior. Da Sandy Júnior. Né, é uma entidade única. É Ying Yang. O moleque viu, porque o Júnior agora tem um canal, ele participa de um canal no YouTube, ele é super ativo e tal, e aí o garoto falou assim... É bom o canal. Nossa, é super bom, e os comentários deles são ótimos e tal. Aí o cara falou, nossa, Júnior, aí o irmão mais velho dele falou assim, então, quando eu era pequeno, ele tinha uma dupla com a irmã, não sei o quê. Aí diz que o garotinho falou, nossa, deve ser uma merda ficar na sombra da irmã, né? Não, foi o contrário. Não, contrário. Deve ser uma merda... Então, deve ser uma merda ficar na sombra do irmão. É. Aí ele... Então. O melhor exemplo disso é a família mudaram, do Fábio Júnior. As coisas mudaram, né, queridinha? O jogo virou. O Fábio Júnior, ele é Fábio Júnior porque ele é filho do Fábio, que era famoso na época dos nossos pais. Olha só. E hoje em dia, juventude só conhece o Fiuk. Só conhece o Fiuk, não conhece mais o Fábio Júnior. Fábio Júnior é tão bonito até hoje, né, cara? Não, definitivamente não. Ele não é o pai da Cleo Pires também? É. O Fábio Júnior é o pai da Cleo Pires. Sim, é. Com a Glória Pires, casou com a Glória Pires, é assim. E a Cleo Pires, ela é gatíssima. Minha dose de revista Caras não tá atualizada. Não, vai tomar no cu, você não sabia disso? Não. O nome dela não é Cleo Pires. Vai embora, vai embora. Não vai nem passar no RH, vai da janela aqui. Tá, vamos lá. Então vai. Ele tá crescendinho, quase adolescente. As bolinhas não desceu ainda. Tá quase. Ah. Em Bolk, ou Candlemas, que é o então, Festival das como Belas. Como é que ele não fala? Para. A bolinha desce? Bolinha desce, quando inclusive nos bichinhos, quando eles ficam maturos sexualmente, a bolinha... Tchum. Sabe quando você era pequenininho que seu saco podia bater nele que não tinha problema? Não, não sei, não tem que ficar testando meu saco como saco de pancada. Você já viu aquela foto de bebê que você tem? Que você tá tipo com o saquinho mó pequenininho assim, saquinho... Não tem a bolinha. Porque não tem as bolas, a bola tá pra dentro, que é o úterozinho errado. Aí depois Entendi. Ele desce. A bolinha aí você fica... São os ovarezinhos de... aí você fica com um saco escroto de homem mesmo, normal. Ah, entendi. E só desce, inclusive, porque é mais fresquinho do lado de fora. É? Sim. Verdade. E quando eu falo saco escroto, não é porque é feio, porque o nome do parado é escroto. Cara, você vê mas que... é feio também. Você vê que não existe Deus. Você vê que não existe Deus quando você descobre que o saco escrotal só tá pro lado de fora pra ficar refrigerando. É só por causa disso. Tipo, olha que escroto. Em vez de colocar porra de um ar-condicionado... Ao invés de colocar porra de um ar-condicionado dentro da sala, ele te manda pra fora. Ou fazer um mundo mais frio. Existe coisa mais escrota do que um escroto? O senhor não gostaria de sentar na varanda? Ah, tô com calor. O senhor gostaria de sentar na varanda e parar de encher a porra do meu saco? Exato. Literalmente? Então as bolinhas do Deus estavam... Eu não tinha reparado, eu não lembro de um dia que... Calma aí, que eu tô chocado agora, Lívia. É por isso que as crianças precisam de aula de sexualidade. Não, exatamente. Porque pessoas como o Andrei, por exemplo... Ah, vai tomar no cu que você não sabia que o Fábio Júnior era pai da Calpi. Vai se fuder, você. Isso aqui... É porque eu não acordei no Obviamente, dia... Obviamente você não está com a punheta em dia tem alguns anos. Alguns anos. Tá só, saindo só leite em pó nessa parada aí. Eu não percebi em algum momento da minha pré-adolescência que eu levantei, aí de repente eu escutei, sabe aquelas bolinhas de pinball? Eu não escutei esse barulhinho em um dado momento. Eu tô só, né? Tá lá, e acabou. É porque realmente desce devagarzinho, tipo assim. Ah, é? É tipo andando num bungee jump. Vai no. Caiu assim. Vai no da descente. De boa. Isso não é sinuca. Entendeu? Não, bicha. Não, eu gostei do barulhinho do pinball. É, isso aí. E ela vai descendo devagar e de repente ela desce toda. Tá bom, eu vou ficar aqui um pouquinho em silêncio. Isso foi a talvez, aula de sexualidade. Talvez você não perceba. Magicando. Talvez você não perceba porque você tá muito preocupado olhando pros pelinhos, que deve estar crescendo ali no mesmo momento. Cara, eu não tô ficando olhando pro meu saco. Tô olhando pra outras Nossa, coisas. Eu gosto tanto mas você dele, tem que. Mas você tem que olhar. Você tem que olhar não. tudo. Você tá puxando tem a pelinha. Tem que pegar o espelhinho e olhar as coisas. Você tá limpando direitinho? Você tá. Tá tirando o polenguinho? Você tá tirando o polenguinho? Sim, Andrei, tem que se conhecer. Tem que não, olhar o assim. Polenguinho ele vai pra produção. Ai, que nojo. Ah, gente, pá. Vocês não sabem essa história hermética? Você não tá, conhece os velhos que eu conheço. Existem não. Em outras... Naquela época não tinha Viagra, Andrei. Em outras culturas, o virgem era sinônimo da mulher que dedica sua vida ao sacerdócio. Então, quando você fala que ela é virgem, é porque ela é uma sacerdotisa, então, ponto. Não tem essa, a ver com imen é ou não. Eu prefiro a teoria do Jesus Porrador. Na história muito louca do cara que eu... da Ju. Eu acho que eu quero ouvir. Não, desiste. Agora é ele. Vai. É, eu vi essa. Agora você desiste. Agora eu quero saber essa porra. Que é isso? Cara, essa teoria do Jesus Porrador diz que Jesus, na real, era um líder de uma gangue. Uh-huh. Os essênios, normalmente. Eu, sei lá qual era o nome da gangue. E que o lance do Jesus quebrou do videogame. É tudo verdade esse bilhete. E que o lance do... da arcanjo, anjo, tudo isso, eram cargos eclesiásticos. Então o lance de Maria ter sido pega pelo anjo, na verdade ela deu um rolê com um sacerdote, sem autorização do marido. Ah. E o cara não quis assumir a criança depois. Olha aí. Aí Jesus nasceu de uma relação meio esquisita, viveu numa família estranha, sofreu bullying e virou porrador. Não é esquisito. Isso aí é plenamente normal. Isso esquisito é vem a porra de uma esquisito. Pomba entrar na vagina da mulher e sair um filho dela dentro. É, caralho, isso... Isso é esquisito pra caralho. Isso aí... Gente... E posso contar outra teoria aqui? Ah. A outra teoria é a teoria da história especulativa do ocultismo, que na verdade, realmente o José era mais velho, porque ele era membro de um dos sacerdotes, ele era um dos reis magos. Ah. Os reis magos eram quatro, um que... pra cada elemento. E aí os migos dele, ele falou, nasceu meu filho, vem aí visitar. Aí eles vieram, aí os cada um vieram. De cada canto do mundo... Pra abençoar ele, porque não era só... Então eles formaram os quatro elementos tipo na presença... tipo os guardiões das... Os quatro elementos na presença do Arauto, Messias. E aí tem uma outra parada. Ela não era... Se chamava Aang. Não, ele já era o Avatar, já. Já era o dobrador das quatro elementos. E aí tem a outra parada. que a Maria não era virgem porra nenhuma, não. A Maria, na verdade, ela tinha que dar muito, tinha que transar muito e ter o chakra equilibradinho pra poder conseguir ser o avatar, a pessoa que ia encarnar na Terra, o Jesus, sem explodir. Senão ai, ela recebia o avatar e não... Gente, vamos fazer um episódio de história especulativa do ocultismo. Cara, vamos fazer pra porra... Pra gente voltar pro tema Roda do Ano. Voltando pra Roda do Ano. Elitistas. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Pergunta explodir. É tipo o Super-Homem. Nunca viu aquela, aquele paradoxo lá do Super-Homem? Não, eu vou dar de novo a fala do índio antes. Do índio. Não o índio, o lobo velho. Não, um índio de verdade. Que ele chegou pra mim e falou assim: Ô Keller. É o Robson, o dele era Robson. Não. Era Robson. Não, não era, não era. Se ele era um índio, ele não era Robson. Não, não, mas é que era Robson, Caio, Uapa, Uapa, Uepa, Ropirapa. É, tem muito apóstrofo e muito W, né? É, muito assim. Então era Robson. Mas ele falou assim: você estuda Robson? Ju quebrou o jogo, ó. Gente, eu posso fazer porque eu sou índio, tá? Eu posso fazer essa espécie de coisa. Deixa eu dar a explicação do Robson. Robson, por favor. Robson, desculpe. Robson. Que... Tá, vamos esperar um tempinho pra gente. Perdeu, eu vou pegar a caixa. Cara, a gente não tá bebendo, né? E ele falou assim: como é que vocês incorporam o Espírito Santo? Caralho, Espírito de Deus. Vocês não explodem? Porque é Deus, cara, não existe. Porra, isso. Faz de todo sentido isso aí. Aí eu olhei e falei, porra, os caras negros incorporam um antepassado, uma raposinha ali, já tá tocando terror, mas Deus, pô, pegar por isso fogo. Que baixa na pomba, se morrer, foda-se. Por exemplo. Ai, coitado da pomba, quando encontra aquelas pombas explodidas no asfalto, é essa porra aí. Quantas pombas caralho. Não explodiram, né, cara, pra acertar naquela. Tá imaginando Deus vem a pomba explode. Pá! Aí vem outra, esse, pá! De novo, é meu filho, pá! Eu vou matar o magnético. Centro de treinamento. Aproveita que a Elia tá colocando. Centro de treinamento em Osasco pra bater o Espírito Santo nos pombos. Porque tem muito pombo. Aproveitando que a Elia tá colocando a bebida, ó. O menino estava sentado na calçada da igreja com um palito tentando espetar uma formiguinha. Obrigada. Quando ele errava, soltava um grito. Errei, porra! Ah, conheço essa. Quando o padre viu, ele ficou furioso e disse: meu filho, deixa a formiguinha em paz. O menino não ligou e continuou. Errei, porra! Errei, porra! Errei, porra! O padre, já nervoso, gritou: Deus! Quebrou um dente. Jogue um raio e parta esse menino no meio. Logo após, um raio cai na cabeça do padre e se escuta uma voz lá de cima. Errei, porra! Que idiota! Jesus. Literalmente. Jesus. Muito bem. Bom, vamos pro próximo, então. Eu tô imaginando com a voz do Cid Moreira, pode? Porra. Vamos lá. Eu lembrei de outra piada. Que os dois no carro, dando um metelão. Aí, de repente, a moça disse: olha o guarda, guarda. Ah, é pra guardar a rola. Olha o tira, tira. Ai, cara, eu não gostei. Todo não. Mundo que contou piada de é que de tem tchuzão. Que ser boa, né, Juliana? Aí fica difícil, eu tenho, né? Eu tenho uma história sobre carro, de... Beltane e rua. Mas eu acho que do outro lado. É mais 18. É, razoavelmente, mais razoavelmente. Eita, então 21. Fica no off aí depois. Fica no off, depois a gente conta assim. Não, peraí, eu falei lá que os meninos iam na janela das meninas e dava flor. Aí o Martinho falou: os meninos vão na janela e mostram o pau. É a flor de carne. É festa de mar. Eita, cogumelão do Mário. Vamos brincar. Vamos brincar de Mario Kart. Eu sou o Toad. Dê um cogumelo pra sua querida. Dê um cogumelo pra sua crush. Enfim, candlemas. Vou te comer. É, então. Vou te comer? Oscar no bode. Vou te comer. Ah, vou te comer. Eu entendi, vou te comer, eu falei, ué. Não vou te comer. Esse é o Majin Buu. Caralho, aí, ó, mais uma dica pro próximo. Todo mundo pintado de meio de Majin Buu. Sandra Zambi. Rosinha, lá no rolê da Yacht, lá do comemorar o... Caralho, Majin Buu, vou te comer, comemorar o Beltane, todo mundo, Rosinha. Majin Buu, vou te comer. Você não sabe o que é Majin Buu? Não. Ah, é, desculpa, não. Você não sabe nem o que é Cléo Pires? Continua. É, não, desiste.